Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! Vem aqui que o titio vai ensinar o que é ensino! Que lixo! O Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, é o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. Do meu lado direito, ele que faz o famoso malabares de bolas de saco com a boca, Wesley Zop. Não é malabares, é fazer o oito, né? Todo mundo sabe. Né? Do meu lado esquerdo, nosso participante interino, o príncipe da flauta de ébano, Anderson Negão. Olá. Aquela flauta que... Flauta de ébano, gostei. Aquela flauta que você não sobra, né, Anderson? É diferente. Aquela flauta de foles. É aquela que você tem que apoiar no, na mesa aquela, pra conseguir tocar. É uma flauta de foles, porque na academia fica mostrando uma parte dela. Tem que apoiar no ombro pra chupar. Não, não é na academia. É em cima da bicicleta ergométrica. É, mas ele tava onde? No açougue? Qualquer lugar, portão, bicicleta ergométrica. Hoje em dia tá acessível. Mas é uma boa ideia, cara. Invenções que deveriam existir nas filas. Os esperadores de filas profissionais vão se exercitando ali, mostrando o saco pra galera. Dá uma distraída, né? Exato, o pessoal comentava, nossa! Então eu acho que eu não poderia ser um esperador de fila. Não, você pode mostrar outras coisas. Com aquele seu shortinho vermelho de lavar o carro. Então, mas eu, na frente das pessoas, meu saco fica envergonhado. Ah, sim. Ele some? Não some, mas... Não, ele tem E. coli. Some no meio da multidão. E aqui o nosso convidado hoje, mais do que especial, ele que agora só fala macarrone, Mário, canelone, porpeta, peperoni, matarazzo, chiclete, tutti-frutti, monoboleta, a tchotcholina do interior, Gabriel Asmar. Olá. Tchutcholina do interior, gostei. É, Tchutcholina era italiana, não era? Sim, não, é italiana. Ah, é viva? Ela conseguiu se eleger ou não? É, eu não sei se ela entrou, né? Ou se entraram. Ou entraram com ela. Não sei também. E eu, host desse podcast, especialista em reconhecer o sexo de fazões através de uma lambida no órgão genital. Peraí. Você vai lamber o órgão genital, você já sabe o sexo. Não, fazão. Não necessariamente. Porque é uma cloaca. É verdade, tem razão. Não, se for feminino, é uma cloaca. Né? Mas se for masculino, tem um pinto pra fora ali. Então, você sabe dizer. Aí tem que lamber pra saber se é cloaca ou pinto. Todo mundo sabe, você sabe isso. É, só de ver não dá, mas... Eu não sou especialista. Vou mostrar um leigo falando. Vou mostrar um maisão pra você. Tem uma parte da ciência que você não consegue entender. É obscura. Você é limitado ainda. Eu, como eu não sou especialista, eu não... Tô jogando. Bem-vindo ao Chorume, caro ouvinte. Não entre em pânico. Esse é o podcast que é semelhante a uma crista de galo. No começo é amargo, mas depois estoura na boca. É igual aquele melzinho. Só que amargo. Amargo. E não pode morder depois. Então eu queria desejar aí as boas-vindas à volta de Gabriel Asmar, aí retomando ao seu lugar de origem. Como convidado, né? Sim, mas... Vamos ver se Negão vai fazer a famosa passada de bastão pra Gabriel Osmar ou em Gabriel Osmar, né? Vai passar o bastão. No final, né? No final não exercício. Aquela passada de bastão preto. Ainda bem que é preto, porque se fosse branco eu ia esquecer o que aconteceu. Sim. Todo episódio eu ia ter que receber. Todo episódio, ó, tô chegando de viagem. É. Não ia ter pauta. Antes de começar a nossa leitura de e-mails, vou fazer uma indicação de podcast aqui. Posso, Wesley Zoff? Por favor. Ele tem entre 5 e 10 minutos, é lançado aí semanalmente. É igual nós. É. Quase um espirro. Quase um e-mail do Churume. Mas é o podcast conhecido como Lote Piloto, lá do Cultura Nerd Geek, apresentado por Luiz Vaz. E é legal? É um podcast de comédia ali, ele faz vários devaneios, é excelente. Podem ouvir lá. É aquele, rapidinho, aquele numa, numa masturbada você ouve, que apresenta o Luiz Vaz, um careca que deu certo. Ah, entendi em direto. Um careca engraçado. É, diferente na podosfera. Diferente. Uma novidade na podosfera. É, acho que não tem. Então, o ouvinte aí, depois que terminar de ouvir o nosso podcast sobre leitura de e-mails, vai lá ouvir. Então vamos lá, Wesley Zop, leitura de e-mails, por favor. Hoje só tem 37 e-mails. Ah, não, então tudo bem. Eu achei que ia demorar. Primeiro e-mail dela, nossa querida Juliana Felipe. Muito bem. O assunto é, meu Deus, nossa! Mentira. Esse Douglas, cara. Que já começa com mentira. Por isso que eu fui embora. Ele põe a entonação que ele quer nas coisas, né? Que da hora esse podcast, hein? Adorei conhecer os podcasts que vocês participaram. Muito bom. Vocês conseguiram espalhar um pouco de chorume por aí. Ela estava se transformando em alguma coisa? ou estava rindo. É o barulho dela fazendo a chuca. Tava cheia. É, tava carregada. Tava carregada. É o jato. Ela fala beijo pra todos vocês, Juliana Felipe. Um beijo. Então, aê, ela falou do evento mundialmente conhecido como Podosfera Unida, onde Gabriel Asbard participou lá do Curva de Rio. Sim. Wesley Zop participou do Machine Cast de Tanguinha, não sei porquê. Era... É a acústica que eles exigiram. Não, o Tim Blue que pediu isso. É, mas tinha que ser Tanguinha Azul. E daí tinha que mandar foto pra ele constantemente fazendo caras de bebê. Chupeta, contador, babador. É, entendi. Cada um grava do jeito que. É. E eu participei lá do Player Select, então se querem conferir lá, vamos deixar os links aí na postagem para vocês ainda verem esse projeto Podosfera Unida. Também participamos de uma entrevista lá no... Alguma Coisa Cast. Alguma Coisa Cast com o Febrini, ou conhecido como Febrino. Também. Ah, é. Bom, no caso, o Gabriel poderia falar Febrino! Ah. Sim. Sim. E estamos começando uma onda aí de agradecimentos ao Febrino. Então você, ouvinte, vai ter no nosso link aqui. Vai ter no nosso post um link com uma foto do Febrino. No Facebook dele. E daí, ouvinte, você que quer zoar uma pessoa... Clique nessa foto e vai lá e comenta: oh, queria agradecer ao Febrino pelas entrevistas. Agradeço ele por algum motivo. Queria agradecer ao Febrino por tentar a paz mundial. Agradeço ao Febrino. O movimento é agradeça ao Febrino. Vamos subir essa hashtag. Então vamos deixar o link aqui. Eu não sei se o Facebook dele é fechado, mas qualquer coisa vou deixar um link pra alguma coisa aqui. Pro Twitter dele, pra alguma coisa. Alguma coisa, agradeça ao Febrino. Pode agradecer pelo olhar, pode agradecer pelo quê? Pelo pênis largo? Pode ser. Sim. Pode, né? Pelo beijo saboroso. Sim, sim. Pelo boquete de ontem. Agradeço. Agradeço ao Febrino. Então, próximo e-mail, Wesley Zop, é de Samuel Santos Nascimento. Muito bem. O título é Histórias de Animais. Olá, lameruchos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu sou o Samuca / Acreano do TofuCast. Um podcast que fala sobre o que, Wesley Zop? Tofu. Ou sobre o Acre. Mil e uma maneiras de produzir tofu. No Acre. No Acre, exato. Que tem um sabor diferente ou não? Você é, clima sabe? Tropical, é diferente. Não, é equatorial no ar. Equatorial lá? Agora é. Agora é. Ah, tá. Recentemente mudaram. É. Agora, de 1700 pra depois cá. Depois que você falou tropical, daí mudaram. Mudou. Mas é novidade, aí você não tem que saber tudo também. Eu estou mandando este e-mail pra vocês, pois estou muito decepcionado com o cast de vocês. Vocês me enganaram. Estou me sentindo lesado por vocês. Culpa de quem isso? Culpa de quem? Do Asmar, óbvio. Não, porra. Do Anderson Negão. Ah, é? Ah, culpa do Asmar que foi substituído por mim. Aí pode ser. A culpa dele. Mas o Anderson Negão vem aqui para esse podcast zero contar suas mentiras e aí você decepciona todos os ouvintes mesmo, Anderson Negão. Mas eu não contei nenhuma mentira. Não, claro que não. Opa, lembra do rifle. Estamos com ele aqui. Rifle mágico. Vocês se auto-intitulam ser o pior podcast, o néctar do lixo da podosfera, mas o que eu ouvi não foi nada disso. Primeiro, que o cast é muito bem editado, aí já perde pontos. Mas daí é o Arnaldo, né? É. Culpa do Arnaldo. Trabalhou na rádio no 1920. Melhor não contrair. Né? Sim. Aí ele faz nas coxas. Aí, né? Porque ele tem 37 pra fazer. Exato. Fora o emprego de advogado e psicólogo que ele ainda tem. E gerente de loja. Loja de departamento. De departamento. A edição do cast de vocês é muito boa. Muito bem audível. Esperava ser uma edição de merda. Isso vocês não me entregaram. Porra, Arnaldo. A segunda coisa foi as pautas. Não gostei, achei muito bem elaborado. Muito fluente, me deixou com mais vontade de ouvir até o final. Pois isso é ruim. Se é pra ser o néctar do lixo, isso não poderia acontecer. Era pra ouvir um minuto. Culpa de nojo. De quem, novamente? Anderson Negão. Ah. Porque Gabriel Asmar faz o trabalho dele. Ele segue aqui mantendo aí o nível do podcast, não traz pauta pra não ter. Deu Negão, vem aqui. Com coisa anotada? Aquelas duas páginas? Com PowerPoint? Com PowerPoint aqui? Não, mas o que, que é esse data show aqui? Daí quebra as pernas mesmo. Tudo bem. Peço desculpas ao ouvinte. Me diverti demais com as histórias dos animais que vocês tiveram. Ri até quase passar mal. Minha barriga tava doendo demais. E eu esperando ser um assunto bastante chato. É, pode ser um aneurisma na aorta abdominal também, não sabemos. Aí. É, mas essa dor na barriga deve ser cocô, cara. Quando durece. Ainda. Exato. A pontadura da bosta tava cutucando no aneurisma. Pode fazer a chuca aí também. Mas manda o áudio, né? Manda o áudio. Por favor. E manda o áudio também fazer a chuca. Que ele faz chuca como ninguém, o áudio dos losticos. Ele tem até um aparelho profissional, né? Sim, achei legal. Sim. Chama bidê. Chama mangueirinha no chuveiro. Bidê e cabo de vassoura. Mas o cabo de vassoura é lixado. É, não deixa estrepe no cu. Todo mundo sabe que cabo de vassoura serve pra empurrar a bosta. É, ou pra dar aquela cutucada pra... Pra amolecer. Você desalinhar o eixo central ali, né? E, pô, tirar a estalactite, né? Exato. Que é crime ambiental. Estalactite? Não, tirar a estalactite. Ah, não tá. Do cu. Não, essa caverna, metáfora. Da caverna. Vocês me decepcionaram demais com esse cast que é maravilhoso. Estou ofendendo vocês quando eu falo que é maravilhoso. Sinta-se ofendido. Nossa, ele falou de modo ofensivo. Esse podcast é maravilhoso. Puta, mas fiquei chateado. Esse cast que merece estar no topo dos podcasts. O que esse cara tá falando? E falo mais. Vocês ainda vão estar perto dos casts mais tops que existem. Não. E eu, só de raiva, vou maratonar todos os seus casts. Não faz isso. Vou compartilhar ele até chegar no topo pra vocês aprenderem a não lançar mais casts falsificados de néctar do lixo. Putz. E pode ir se preparando, pois vou mandar mais e-mails pra vocês terem mais apoio ainda. Putz, e é isso mesmo que vocês leram. Vou fazer vocês chegarem no topo da podosfera, pois é lá que vocês merecem estar. Toma essa daí. E aí? E agora? Tá vendo? Eu acho que a gente nem devia mais gravar depois dessa. Se a gente não sabe seguir um tô desmotivado. Padrão... Calma, ele fala mais. Minha mãe também é fã de você. Ah, pô! Não. Conquistando vários público. Faixa etária. Sim, sim. Gostosas. Vou... Ela tem cara de ser gostosa. Olha o nome. Porque você tem uma tara por mães, né? Olha o nome. Não, minha porque... mãe é gostosa. Não, porque ela, não, porque ela... Pensa bem, ela vive no Acre e só come tofu. Aí é gostosa, pô. É. Não, pra chegar em qualquer lugar, 35 km andando. Deve ser gostoso. Ou a Remo, né? Então é... Ou a Remo. No mínimo é atleta. Ele fala um abraço de urso de pelúcia a todos vocês, seus impostores. Essa é pra você, Wesley Zob, que é um impostor de histórias. Pergunta polêmica a todos. Whisky, vodka, cachaça ou um real? Ou deixa, ou um mil réis, pra você entender. Ah, pra eu entender. Ah, um mil réis, um mil réis. Tem que converter. Um mil réis. Então, você prefere whisky, vodka, cachaça ou um real, Anderson Negão? Uísque ou água de coco? Pra mim, tanto faz. Parece que não é pergunta, né? É que o parente dele, Naldo, toda vez que tem chega essas... na casa dele e fala isso. Depois de estuprar cantando essa música 3 horas, ele não consegue mais falar outra coisa. O negão te estupra cantando essa música. Uísque ou água de rola, ele fala. Pra mim, tanto faz. É, não sei. A pessoa, pra mim, tanto faz. Já tô com o guardeiro, né? Que o negão só estupra cu, todo mundo sabe. Ah, sim. Próximo e-mail, Léo Oliveira. O assunto é agradecimento. Olá, criaturas nojentas e choromosas desse Brasil. Estou mandando esse e-mail, pois há algum tempo eu já escuto o podcast de vocês e me senti no direito de vir até aqui fazer um grande agradecimento. Gostaria de agradecer demais ao Febrino. Link no post. Lembrem-se. Pelo projeto que ele fez no dia do podcast, apresentando mais de 25 podcasts pela Podosfera. E agradecer por ter entrevistado a galera do Chorume. Ele é imensamente grato. Assinado Léo Oliveira, conhecido como Bola Esquerda do Gabriel Asbar. E ele é host do Fermata Podcast. E também no... participa do Zcast, parece. Né? Participa Sim. do Zcast também. É Zcast ou Zcast? Você vai perguntar todo episódio. É porque eu sempre fico na dúvida. É puta que te pariu o cast. Mas só tem a não, não, fazer. Mas esse é outro. esse é outro, mas é melhor não ficar falando porque eu não gosto de propaganda. Tudo bem, tudo bem. O próximo e-mail, Rafael, o assunto é puta que pariu, não é cast. Só puta que pariu. Ele fala, boa tarde, seus putos e dementes. Aqui quem escreve é Rafael, de Cariacica, Espírito Santo, 33 anos, comerciante, ciclista e barrigudo. Acho que mas... o pessoal do Espírito Santo, eles têm uma necessidade de... de se apresentar. Não, imagina sempre, todo né? dia de manhã o cara andando na rua. Porra, o dia dele demora 5 horas pra começar. Mas você sabe que isso é tudo culpa do folclore, né? Que ele acha que todo mundo passou pelo Negão da Rola Branca. E aí eles têm que se apresentar sempre. Pode ser. É isso aí. Cheguei há pouco na Podosfera, vindo do podcast na trilha do nosso estimado Renan Cirilo Alves, ousado. Não, estimado fale por ele, né? E ousado, por que você acha que ele tem esse apelido de ousado? Eu acho que ele faz escalada seminô. Então isso é uma ousadia. Não, é ousadia. E alegria. E alegria pra quem tá vendo. Pra quem tá embaixo ali. Pra quem tá pingando aquele suor de saco. Aquele suor de rego com saco quando se junta. Exato. Se junta na solda elétrica e pinga. Na MIG. Na MIG. Solda na MIG e pinga. Muito bem. E Lúcia Conrado. Depois de escutar todos os episódios do Na Trilha, me senti à vontade para conhecer um novo podcast e escolhi vocês por 2 motivos. Pelo nome e pelas participações de vocês no Na Trilha. A participação do Na Trilha, né, uma leitura de e-mails, porque o Renan falou que a gente não é digno de participar de um podcast que fala de esportes. É como se a gente não praticasse esporte. Exato. É, eu pratico. Eu sou maratonista de série. E aí? Exato. E outra, você já pode fazer isso outdoor com celulares. Sim, e, E aí? 2024 tá aí. Vamos tentar nas Olimpíadas. Exato. Eu vou torcer pra que tenha. É. Depois de escutar o primeiro e o último episódio, me senti um urubu por gostar tanto de lixo. Ruim pra caralho, estão de parabéns. Tá vendo? Olha a diferença daquele outro cara. Porque ele ouviu o primeiro, que não tinha o Anderson Negão, e aí ele viu que era um podcast decente. Sim. Daí ele viu o outro. É. Quando eu chegar no 4... ele vai entender. Próxima viagem que meus amigos fizerem no meu carro, vão ter que ouvir o Chorume do começo ao fim. Daí pode ver que vai... Não, mas vai viajar longe. Vai aumentar o suicídio coletivo. Se for aí da padaria, não vai dar nem pra apresentação, né? Bom, e gostaria de usar este meu primeiro e descabaçante e-mail para deixar uma pergunta polêmica. Como será que o cego sabe quando parar de limpar o cu? Abraços e sucesso. Quando começa a sair sangue. Então, o Wesley Zop é cientista. Sente o cheiro de ferro, né, do sangue. Nosso jornalista aí, ele que é o Cabrini. Do Ô, queria te agradecer, Wesley Zop. Não, Cabrini. É Febrini. Ah, tudo bem. E daí, ele que faz um trabalho jornalístico sério aqui, ele foi fazer entrevistas com vários cegos pra saber quando eles param de limpar do banheiro. O Não, Sim, na no hora momento que eu... ali. No momento. E aí, como você soube que era pra terminar? Como você sabe que tá limpo? Deixa eu ver seu cu aí. É, daí tava limpo. Deixa eu lamber. E tava limpo. Eles falam que é por questão de margem de erro. É. Limpa 30 vezes, pronto, vai estar limpo. Entendeu? É isso daí. É, muito bem, Wesley Zop, parabéns. Mas e se deu aquela resvalada daquela badalhoquinha no meio da bunda? Ele... Daí vai ficar lá. É, aí vai ficar, aí lá. Fica lá. Ou às vezes quando Só que cê... daí ele também não vai ver que ficou sujo. É, não vai ver. Quando você tá com diarreia e às vezes ela sai com o pulverizador aberto. Explode o cu. Né? Aquele que suja as costas. É. Né? E daí a tampa da bunda fica com bosta ali, mas só a curva. É, né? Então. Se o cara só cuida do... Acumula no barranco. É, né? Exato. No cume da bunda ali. Imagina como você não vale, né? Então... É, faz sentido. Próximo e-mail do palestrante de como se fazer chucas, Bruno Aldi, do podcast Los Ticos. Eu não sabia que era palestrante. Não, também. Episódio 63, Sobrenatural, é o assunto. E aí, seus chorumossos? Estava ouvindo um episódio sobre o sobrenatural e, de repente, começo a ouvir vozes do meu fone. Sim, a gente era o podcast. Tinha quatro vozes. Continua? Não, tinha cinco vozes. Os quatro participantes e Paulo Henrique Amorim. Ah, é verdade. Mas tudo bem. Lógico que pensei em ser algo do capeta, mas era uma das abas do Google Chrome com aqueles vídeos merdas de propaganda. Ah, sim. Foi a primeira vez que fiquei aliviado ao ver um spam. Ósculo no ânus de vocês. Quem não sei porque eu usaria um ósculo, já que eu tenho a visão perfeita pelo olho do cu. O ósculo é um beijo, né? Ah, tá. Mas imagina só o Bruno Aldi ouvindo, sei lá, no ônibus, durante o sexo, sei lá, como que... Bruno Aldo escuta por enquanto. Durante a chuca, né? Durante a chuca. Durante a chuca pra distrair, né? É bom que ajuda quando o Wesley grita Beto Jamaica. É, né? E daí ele pensando, putz, vozes sobrenaturais tentando me vender um novo Colgate, população, não sei. Só pode ser um fantasma. Só pode ser um fantasma. Muito bem. Confiram lá, podcast Los Ticos, Wesley Zop. Um podcast que fala sobre o quê? Sobre cultura mexicana. Dia dos Mortos. Sobre menstruação. Né? Mexicana. Menstruação que sangra mais, porque normalmente os imigrantes ilegais apanham da polícia americana. E comem muita pimenta, que afina o sangue. Próximo e-mail, nem dá pra saber o nome dele pelo e-mail, porque ele mandou pelo jeito da firma. Mas o próximo e-mail do gerente geral. Vem das quatro. O assunto é dementes e caluniadores. Ele fala, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês e todos que fodam suas famílias. Obrigado. Bastante gente então, hein? Meu nome é Fábio Nunes Guimarães, sou empresário e contador em São Paulo, Parelheiros, extremo sul da capital. Ok. Cara é chique. Chique. Eu gostei. Acho que ele mandou equivocadamente pro churume esse e-mail. Eu acho que eu vou lá fazer posto de renda. Toma um real. Do chorume. Bairro que temos o menor índice de mendigos por metro quadrado, pois os mesmos só vêm aqui quando perdem o título de mendigo alfa. Faz sentido. Ah, eles dão uma passada lá pra falar, puta, perdi. É, pra registrar... A tatuagem no boga. Por não ter mais o que fazer, escuto alguns podcasts para passar o tempo enquanto faço trabalhos repetitivos e maçantes. Masturbação, talvez. Talvez sim. Acontece que não lembro como foi que cheguei a este podcast totalmente demente. Posso estar sendo visitado pelo negão da rola branca ou esclerose mesmo. Ou os dois. Sei que agora aqui no escritório estou com fama de maluco, pois estou o tempo todo com um fone de ouvido e algumas vezes rindo como um Gabriel Asbar que descobre quem tem a sua bola de volta. Iria como ninguém. Caramba, velho. Sem mais, e gostaria de deixar uma pergunta polêmica. Mas, para não deixar dúvida alguma para quem será feita esta pergunta, deixo aqui a indicação que todos, e falo todos, que perderam uma jabuti para um gago estão obrigados a responder. Bom, eu perdi, vocês também, claro. Todo mundo aqui perdeu uma jabuti para um gago. Nunca tive um jabuti. Não. Filhas da puta. Todos os gagos que tinham no meu bairro a gente matava chutes, então não é possível. E todas jabutis também. Matava falando, ó, brincando de soletrando. Não, era de roletrando, era diferente. Tá. Em um dia... Em uma viagem romântica, você e sua namorada entram em uma casa de troca de corpos por mates. Mas eu entro voluntariamente, entro porque eu quero. É, né? Sei lá, você não acredita. Vamos ver o que, que tem aqui. É, será que eles sabem? Você é um filho da puta. Você não acredita em magias e você quer entrar pra desmistificar o lugar. Ah, é possível, é possível. E instantaneamente sua mente é trocada com sua namorada. Mas para reverter a troca, você tem que escolher entre ser comido por seu melhor amigo ou sua namorada em seu corpo chupar, mamar, banquetear a trolha do seu pior inimigo. Tá. Abraços a todos, inclusive ao Arnaldo, que até o momento, uma segunda-feira às 18 horas, não disponibilizou um novo episódio. É, mas é que sai no domingo, né? É. Tá. Não, ué. O que tá falando? Quer dois episódios seguidos? Um por dia? Um no domingo na segunda, porra! Esse cara que fica contando aí, né? E aí, Wesley Zobby? Então, tem um erro aí porque eu não tenho inimigos. E também não tenho namorado. E também não tenho namorado. E também não tenho amigo. Não tenho amigo. Nem responde essa porra, então. Isso não tem lógica pra mim. Vamos, mas talvez é hipotético, vamos, né? Vamos fazer, hipotético. Não, mas vamos fazer igual você responde todos. Então alguém come teu cu. Não, mas o que eu ia falar? Se fosse pra escolher... você falar 30 minutos e escolher alguém pra comer teu cu, vamos deixar, vai. É melhor. Vai, vale, eu ia escolher eu ser comido. Próximo e-mail, William Lopes. O assunto é livros. Olá, chorumosos. Sou o Vulto lá do podcast Observador Quântico, pô. Opa, agora estamos bem, hein? Aí um sim. Um cientista, rapaz. Aí, eu gostei. Observador Quântico, um podcast que fala sobre ciência, Anderson Negão. Você que é um cara místico, só acredita na religião e horóscopo? Existe ciência, rapaz. Alquimia. Ciência não é uma lenda. Pra mim é. E ele fala lá sobre ciências, ele já fez um episódio falando sobre como funciona o motor do carro, ele junto com a Tainê, né? Ah, eu vi esse daí. É, motor de carro, já falou sobre prêmios Nobel, falou sobre diversas coisas, sobre fórmula de Bhaskara, um excelente episódio pra você que já é um burro, se tornar menos burro. Eu gostei. E sobre o horóscopo, ele já falou? A ciência do horóscopo? A ciência do horóscopo. Ou especificamente sobre algum signo. Porque é um podcast curto, um não dá ascendente, pra falar. Um negócio. Então ele fala, veio através desse pombo correio digital sugerir alguns temas. Existem alguns livros que, assim como o Manual do Jovem Cadeieiro, trazem infinita sabedoria, mas são ignorados por outros podcasts. Isso é verdade. Isso é... Somente vocês, dementes, teriam a capacidade de falar dessas obras da forma apropriada. Então vou mudar aqui, em vez de falar dementes, vou falar somente vocês intelectuais. Daí o Arnaldo edita e coloca aí, beleza? Ah, somente vocês intelectuais teriam a capacidade de falar dessas obras de forma apropriada. Ficou obrigado. Melhor, né? Ficou melhor. Melhor, legal, legal. Bem legal. Ficou lindo. Um dos livros é o Mendigonomicon, o Guia do Ocultismo Mendigo. Um livro mais antigo que o Wesley Zobby, que contém alguns dos segredos mais obscuros do universo, como de onde vêm os pombos, por que cachorros cheiram o próprio cu e onde foi parar a bola perdida de Gabriel Asbar. Esse é um mistério. Cara. Eu vou ter que ler esse livro, porque eu mesmo não achei. Contém também vários feitiços partindo do básico, transformação de trocados em comida, até feitiços poderosos como a transformação de água em corote. Um clássico. De água em corote? Caramba! Cara. Todo mundo sabe, é uma magia que você usa 77 litros d'água e consegue produzir 500 ml de corote. Tudo bem, mas é sustentável. É de água para corote. Mas tem que ter um mendigo nível 3. É. Nossa, cara. Outro livro é o Kurra Sutra. Um guia que traz várias posições inteligentes e criativas para uma currada arte. Uma currada moleque. Traz desde posições clássicas como o Padre Pedro, descritas com detalhes, até poses mais exóticas como a gangorra israelense, claro. Essa é foda. O guaxinim com fogo no rabo, que Gabriel Asbar faz todas as posições de guaxinim. Sim. Um épico. E por último, mas não menos importante, o manual da revista íntima Guia Ilustrado. Para quem prefere livros com figuras e precisão anatômica, seria um spin-off aí do Kuka Sutra. É, sim. Pra Anderson Negão, que não sabe ler. Porque os astros falaram que não precisava. É, exato. Eu sei sim, só não sei juntar a sílaba. Você sabe falar que letra que é qual. Mas não vamos injustiçando, ele sabe ler as pessoas. É. Sabe ler o horóscopo, sabe? Pelo signo. Sabe ler a boca de café, né? Ou é a porra do a café? Porra no café. Uma mão, ele lê uma mão que é uma beleza. É a porra do café, o pedreiro que mora atrás da casa dele. Ele, quando ele goza na parede, ele sabe. Mas tem que dar aquela sugada dele. Sai, sai, daí vai na parede dele. Opa, isso daqui significa... Sorte, próxima. Sorte no amor. Você vai ganhar um boquete grátis, café. Ou já ganhou, não sei. Porque ele só lê a sorte do café, né? Mas ele lê do café com porrada. Mas geralmente o café ganha uma currada. Né? É. Café com currada. Estamos renomeando. Adoraria que os ilustres senhores comentassem sobre esses e outros livros no futuro. Acho que comentaremos. Não, excelente, excelente. Fazer um episódio sobre isso. E é claro, aguardo o manual do cadeiro não tão jovem assim. Velho cadeiro. Ele fala abraços cremosos, que tudo que você coloca cremoso fica mais sexual. Sim. Para vocês. Próximo e-mail, Rafael Almeida. O assunto é olá. Olá. Olá, Chorumoso, sou o Rafael Almeida, host do Curva de Rio Podcast. Escrevo-lhes para agradecer as já várias citações feitas no decorrer das últimas semanas e parabenizá-los por essa porcaria de podcast extremamente engraçado que vocês fazem. E deixo aqui aberto a possibilidade de um possível crossover. Aí! Apesar do Gabriel já ter participado do Curva de Rio no projeto Podosfera Unida, é verdade. Sim, muito bom, eu gostei. Não, mas eu gostaria de voltar, eu achei um ambiente acolhedor e fedido. Me sinto em casa. Diferente daqui que só fede. É, não é o acolhedor. Os caras ficam. Toda vez que eu falo alguma coisa, os caras batem na minha nuca. Não é tão acolhedor. Ele fala: gostaria também de contribuir com uma pergunta polêmica que poderá ser respondida por qualquer um de vocês que tenha nascido aqui na minha cidade, Santo André, e tenha um tio dono de pizzaria por aqui. Por acaso sou eu. Seu tio tem uma pizzaria em Santo André? Tem. Foi nessa que você comeu 32 pedaços de pizza, quem dera. Pô. Meu, mas não dá pra gente ficar lá na casa dele se a gente for pra... Tá, assim, cara. Umas 60 pessoas. E comer de graça na pizzaria? Acho que sim. Vamos lá. Você tem que passar por uma noite de amor com um rapaz norueguês, porém bem educado e de pênis médio. Eu acho que eu vou escolher esse, mas vamos ver. Eu namoraria com ele, mas... que ainda não se decidiu se prefere ser passivo ou ativo. Ai, que bonitinho. Ah, você viu como que é? Um principiante. Onde ele vai fazer o que quiser com você. Logo após, todas as mulheres gostosas do mundo ficarão com alergia à pica. A única pica que vai entrar nela sem causar reação é a sua. E você será muito requisitado até o resto de sua vida e vai ganhar dinheiro só para passar a rola nelas. Essa aí é o seu castigo, tá? Tá, entendi, vamos ver. 2. Comer a Preta Gil e ganhar 10 mil reais. Você tá precisando de dinheiro agora, 10 mil pra pagar suas contas, ou você quer ganhar... infinitas chanas e dinheiro por isso, mas detalhe, da mas detalhe que você só vai passar rola nela, você não vai comer. Não, não, vai comer. Não, vai não, comer. Ele disse passar rola. Mas pelo menos vou passar rola em algum lugar. Né? É, diferente sim. Do resto dos homens da humanidade. Diferente do que tá acontecendo agora. Que só passa uma rola em você. Só tá passando no freio. Isso aconteceu uma vez só. Sim, hoje, né? É, que você viu, né? Não, é claro, né, pô? A primeira opção. A Branca Ju comeria de graça, não queria dinheiro pra isso. Então, eu achei chato. E outra, depois disso você comeria a Branca Ju também. É, então. Não. Quem sabe o valor não aumenta. Você cobra 20 mil, né? É. Que agora cobra só eu posso te comer. Cobra 10.500 também. É, pô. Aproveitar, né? A oferta e procura. 10 mil e o dinheiro do táxi. É claro que é a primeira opção. Muito bem, excelente. Mais fácil, né? Não... É, foi fácil. Fica a dica aí. Então, foi uma pergunta tranqueira. O du, o duro de convidar a gente pra participar, que a gente vai, é só marcar. É, pô, vamos nessa. Luiz Henrique Reis Santos mandou o assunto Amigos na Escola e Gambiarra. Olá, choromosos, meu nome é Luiz Henrique, novo ouvinte que começou a acompanhar vocês pelo Anticast no dia especial do podcast. Estou aqui para contar a história de um amigo meu na escola, amigo que chamarei aleatoriamente de Stanley Lucas, que mora em Ferraz de Vasconcelos, nascido em 19/10/1998. Ele com seu companheiro de combate, Daniel, tenho dúvidas se isso era um código para sexo, já deram um curto-circuito na fiação da escola queimando vários computadores. Levaram um enforca-gatos fazendo com que um retardado quase perdesse o dedo. E reza a lenda de que foram eles os responsáveis por um vaso sanitário destruído que foi por coincidência no dia seguinte de certa aula de química. Uma aula de como destruir vasos sanitários. Ou que explodiria num vaso. Quanto à gambiarra, ela não é minha. Ela é do meu pai, Marivaldo. É, limpar o pó na cortina e depois sem querer nascer um filho não é gambiarra. É azar, né? É azar. Usar a camisinha dos dois lados também não dá certo. Acho que isso não é gambiarra. Que felizmente não houve essa merda. Ela consiste em pegar o que sobrou de uma lata de goiabada ou atum, então o importante é a lata, furá-la aí com um objeto pontiagudo, pode ser um prego, pode ser... Um pênis. Pode ser um... Não, pênis é muito largo. Pode ser uma estaca. Pode ser uma estaca da grossura de um prego. Então você vai fazer esses furos irregulares, daí vai ficar estufado aí a parte do furo pra fora. Tá. E daí você tem um ralador, segundo ele. Porra, isso aí sim, hein? Assim como muitos esperam pelo Manual do Jovem Cadeieiro, capítulo 2. Assim como o próximo Apocalipse Mendigo, e tenho uma pergunta polêmica para todos vocês. Você deve escolher entre nunca mais ser capaz de falar sequer um palavrão ou ser pobre para todo sempre. Agradeço a corajosa leitura até aqui e parabéns por esse excelentíssimo podcast de leitura de e-mails. Claro que eu prefiro nunca mais falar palavrão. Ele já falou opção, ser pobre, né? Para sempre? É. Mas nós vamos ser pobre para sempre. Então, mas isso já acontece, né? Isso aqui é uma alternativa diferente. Não, mas uma, escolher uma não impede que a outra aconteça, né? Que você não anula não a outra. Não, óbvio que não. Ah, não, você então vai... ser pobre para sempre. Caralhos. É, porra. Acho que... O próximo e-mail, o Fábio Murakami. Olha lá. Ouvinte famoso, já comentou em podcasts aí famosíssimos, como o extinto podcast Lula Brasil. E também o BananaCast. Sim, também o EscadaCast, que falava sobre escada rolantes. Mas em shoppings. Óbvio. Escada rolante da onde, ô filha da puta? Ia ter numa ladeira. Escada rolante na minha garagem. Eu não sei. Uma calçada em São Paulo. Pode ter. Escada rolante numa escada comum. Pode ser no aeroporto. No aeroporto, filhas da puta. Mas que fica ao lado de um shopping. É, podia ser numa estação de metrô. Não faz sentido algum, filha da puta. Caralho. Ele fala... Fábio Murakami, 36 anos, Nagano, Japão. Ô, louco, do Japão. Do Japão, dá pra comer. Mas pega até lá a transmissão daqui? A radiofrequência? É, pega lá, lá é o quê? A M? Chega a M lá, né? Acho que é aquela ondas médias, né? Igual o pênis do norueguês. Pode ser. Ele falou, olá, senhores, tudo bom? De uns tempos pra cá, vim sentindo um cheiro muito forte e desagradável. Quando fui ver, estava saindo do meu celular, que uso para apenas escutar podcasts. Porra, o cara... Pô, o cara tem um celular só para escutar podcasts. Nossa, porque pega muito vírus. Exato. E é que é o que ele escolhe da mulher dele. Ah, sim. Pode ser também. E para minha surpresa, foi quando os podcasts que eu escuto recomendaram vocês. tipo Los Ticos na Trilha, Curva de Rio, Plataforma Geek, Drops Geek, Conversa Nerd Geek, Fermata, Coldcast, Ultra Combocast e entre vários outros que não me lembro. Obrigado aí, pessoal. É, valeu aí, aqueles R$30 que a gente tá pagando. Tá dando certo. Tá fazendo efeito. Conseguimos um! Falei que esses R$1.000 de investimento ia dar retorno. Ele deu R$1.000 cada acho um que a gente aqui. Devia parar de impulsionar no Facebook, porque ele não trouxe nada, mano. Bom, de começo não dei credibilidade nenhuma. Fez muito bem, né? Mas como foi muitas indicações, participações, resolvi dar uma chance e posso dizer que vocês realmente são o lixo do lixo. Finalmente um reconhecimento. Eu pensava que morando aqui, Japão, e consumindo as porcarias daqui, sei lá, tipo... Que porcaria do Japão? Pokémon? Pokémon, pode ser. Pensei que já tinha ganhado uma resistência às bizarrices. Porém, vocês provaram que conseguiram superar com folga. Porra. Obrigado. Ele tá, deve estar tá falando do episódio Bizarrices do Trabalho. Pode onde ser. Foi apresentado a história triste de Ozola. O Boreato. Triste, triste pra ele. Pra ele feliz. Né? Não, mas eu fiquei chateado. É. Ainda não consegui escutar todos, mas assim que escutar todos e manter um mínimo de sanidade, acho que se manter um mínimo de sanidade, mandarei outro e-mail, abraços e sayonara. Próximo e-mail, Renan Cirilo. Olha lá. O assunto é até quando? Olá a todos. Hoje mando meu feedback apenas para parabenizar por mais um episódio foda. Com PH, Wesley Zola. Ai, que é o melhor foda. É sempre bom contar histórias dos outros e deixar as próprias no anonimato, certo? Eu gosto. É verdade, sim, é verdade. Com relação à história do amigo do Wesley ser invadido pela namorada, essa é uma pegadinha clássica que sempre é feita com cabaço. Possível. É possível. E que eu me lembre nunca aconteceu comigo. Claro. Claro que não. A moça do vestido vermelho jamais faria isso. Não vou falar o nome por motivos óbvios, mas teve um amigo meu que recentemente me zoou publicamente. E eu rebati a zoação com outra zoação no mesmo peso. Sim. Por que ele tá falando que ele gozada na bunda? Não sei. Vamos ver, continue. E o desenrolar disso acabou virando uma grande piada interna na podosfera que dificilmente os ouvintes saberão. Só espero que essa febre passe logo e que isso não seja alguma coisa. Cast, talvez? Que abale nossa amizade. Afinal, amizade onde não se tem a zoação não é amizade. Aliás, não sei se será possível a leitura desse trecho, pois o Chorume não faz piada interna, não é verdade? Não, jamais fazemos. Nem piada interna, nem referência. Mas eu explico o que aconteceu aqui. Renan Cirilo Alves começou com a zoeira do agradecimento ao Febrino. Mas eu acho que não é zoeira. Não, eu também achei que não. Tanto é que está no link dessa postagem. Que peço pra vocês só agradecerem. Ouvintes, vão lá agradecer ao Febrino. Agradecer pela existência dele. O que tem de zoeira nisso? Quanto ao título do meu e-mail, fica o meu protesto. Até quando o Anderson Negão vai continuar espalhando suas mentiras? Por favor, não permita mais isso. Se possível, peça ao Arnaldo pra cortar esse lunático. Beijo grego a todos, Renan Alves. Explique-se. Acaba aqui, cara. Acabou as mentiras aqui, hoje. Ó, o rifle tá disparando. Então quer dizer que tinha mentiras. Não. Acabou. Ué, disparou. Nunca menti aqui. Cuidado com os tiros aqui. É que ele tá sentado em outro lugar hoje. Jorge Augusto mandou aqui. E aí, churumoso, suave? Mano, cada invenção show de bola que vocês mandaram e até algumas do meu amigo Wesley Zop deveriam ganhar 100 aplausos de mendigo. Ele tá falando. Obrigado. De que episódio, Gabriel Asbar? Invenções que deveriam ter, não é? Invenções que deveriam existir. Invenções que deveriam existir. E ele falou, mas a prepotência do host não percebeu a genialidade das ideias simples que foram apresentadas. Bem-vindo à minha vida. Jorge Augusto, você não sabe o monstro que você tá criando. Bem-vindo à minha vida. Mandando um comentário desse. Ele fala, de resto, continuem fazendo o trabalho fabuloso de vocês e até o próximo comentário. Então chegamos ao fim de mais uma leitura de e-mails, Wesley Zop, Gabriel Asbar, Anderson Negão. Eu sei que Alguns pensam que isso é igual o pênis do Anderson. Grande, grosso e desnecessário essa leitura de e-mails. E negro. E... obscura. Pode ser. Sim. Ah, então o pau é negro, mas você não. Mas é o seguinte. Que disparate. É, se o seu e-mail não foi lido, seu comentário não foi lido, vai ser lido no próximo podcast. É porque eu mandei não um e-mail. Não precisa ficar tranquilo. Não, o seu a gente não lê mesmo porque a gente não consegue ler as merdas que você escreve. É por causa da minha caligrafia. Que ele mandou por correio. Eu mando no Paint. Mas escrito com pincel. Muito bem, então vamos logo pro retorno dele. O momento de passada de bastão em Gabriel Asmar. O momento que ele volta aí a falar o título desse podcast. Anderson Negão, fale para Gabriel, pergunte para Gabriel qual é o título desse podcast. Gabriel, qual é o tema desse podcast? Por que você fez a voz da sua mãe? Não entendi. A voz da sua mãe, ela tomou um soco na garganta. É, soco. Claro, sim. Claro. E aí? O tema de hoje é nossos recordes mundiais. Puta que pariu! Chegou, cara. O grande momento. Já fizemos um episódio falando sobre talentos nossos não reconhecidos. É, assim, que não tem nada a ver com recordes. Que não tem nada a ver, porque os recordes agora são reconhecidos e a gente está com o nome na calçada da fama. Sim, talvez porque a gente invadiu lá, escreveu e fomos presos por 3 meses. Tudo bem. Também na calçada da Gama, que é a Guarda Municipal de Americana. Sim. E também na calçada da cama, que é onde o Anderson estupra as pessoas. Que deve ser esse o recorde dele. Mas hoje, então, falaremos daqueles recordes que a gente tem o orgulho de falar, que só a gente detém o poder e a capacidade de fazer isso, até que se provem o contrário. Ah, não, peraí, é só os que têm orgulho? Não, todos. Perdi meia pauta. Às vezes o desorgulho também, mas é uma coisa ali que o horóscopo, os astros... decidiram o que você tem que fazer e você simplesmente faz. E você se orgulha por ter esse recorde, mas não o motivo dele. Exato, muito bem. Então vamos ouvir para esse episódio que promete quebrar todos os nossos recordes mundiais e quebrar a cara de quem? De Anderson, que é mentiroso. A camisinha furou, a pílula do dia seguinte não deu certo. Clínica de aborto Dr. Otávio Zopp. Resultado garantido ou enxertamos seu bebê de volta. Gabriel Asmar, ele vai ter o direito de ver Wesley Zopp contar a primeira história. Que honra! Que honra. Sim. Eu gosto assim, porque ele vai contar segurando a minha mão. Sim. Você sabe que a minha vida de recordista começou muito cedo. Exato. Então, Egito. Sim, mas muito cedo na minha vida, na minha existência ainda é muito cedo. Eu estava apenas na primeira série do primeiro grau. Pra quem não sabe... A primeira série. A primeira série. Normal. Pra quem não sabe. Sim. Porque hoje em dia mudou. Hoje dia chamado mudou. De primeiro ano. É primeiro ano. Assim. Sim. Caramba. É uma mudança. Quase reconhecível. Por isso que eu não sabia como expressar. Mas o clima ainda é tropical ou equatorial? Não. Depende de onde ele tá. Ah, tropical, tá. Tropical quer dizer, acho que é. Não, você tá em São Paulo? É. Tá o tropical. Tropical. Clima tropical, não sei, mas não tem a ver com a história. Na época do meu primeiro ano, tinha uma cartilha chamada Caminho Suave. Sim, sim. Que ainda deve ser muito famosa em museus por aí. É, em museus sim. Que ensinava você a se esquivar de estupros. Né? Sim, sim. Aí você tinha um caminho suave. Sim, né? Sim. Pode ser. E tinha várias... O que é a cartilha? Tem todas as letras e nas letras uma referência com alguma coisa que começa com aquela letra. Era pra você aprender a ler. Aprender a ler e saber as letras e tal. E tinha uma professora saindo da escola na capa, puxando o menino. Isso, puxando pra ir pra escola, porque aquele moleque queria ser um vagabundo. Isso era o que você interpretava. Você se identificava assim. Me identificava dessa forma. Tudo bem. Então, daí na lição da letra L, era o quê? A lição da lata. Obviamente. Certo? Não sei se obviamente, porque podia ser laranja. Não, ou leão. Mas ou é leão. Porque eles pegavam sílabas curtas. Leão, tudo bem. Agora, não podia ser laringoscopia. Seria engraçado. Latitude. Latitude, que é latitude? Lambreta de quatro rodas não poderia ser. Ou então lameruxo. As próximas cartilhas vai ser L de lameruxo. Caminho não tão suave. Caminho demente. Vamos lançar aí um livro de alfabetização. E na época, como até hoje, eu já sabia escrever. Eu achava... Como até hoje. Wesley Zop, tem um rifle mágico aqui. Não, tranquilo. E eu tava passando a lição da lata, eu falei, pô, isso aqui eu já sei, não vou escrever nada. De lata você já manjava. De lata você já manjava, mas não cagava. Já tinha estufado o ouvido com a lata. Não, ainda não. Já cagava na lata? Ah, treinava a cagar na lata. Já fumava pedra na lata? Já conhecia a lata. Já sabia. E daí eu não fiz. Só que com isso a professora pediu os cadernos pra conferir e o meu estava sem nada. E daí de castigo ela falou, você vai ter que escrever 10 vezes a lição da lata e me traga amanhã. Só que... Você achou certo? Eu achei fácil. Sim, falei, isso não é castigo. Isso não é castigo. Lata é só escrever lata 10 vezes separando as sílabas? Exato, não, mas eu não escrevi só lata, eu escrevi lição da lata. Ah, pra mostrar que você era um bonzão. Você sempre dá uma dessas, né? Mas você quer humilhar as pessoas, né? Só que eu achei tão fácil que eu escrevi 100 vezes. Lição da lata. Só lição da lata. Só que não valia, porque tinha que ser a lição do que tava na cartilha. Que era só separar a sílaba lata. Não, ou separar lata, a palavra. Ou colocar lalelilolô. Como eu escrevi 100 vezes a lição da lata, talvez eu retenha esse recorde comigo. O cara que escreveu 100 vezes a lição da lata, eu acho que dificilmente alguém já fez isso. Eu acho que sim. É um recorde. O seu recorde mundial. O meu recorde mundial é esse. Muito e bem. E já, meninote, né? Isso me lembra um recorde meu... De burrice. Que não tem a ver de burrice. Mas já que você tá falando de alfabetização, eu também, chegava uma... Porque eu sabia, eu entrei sabendo escrever letra de forma, e daí tem a transição pra letra de mão. Sim. E daí na hora de fazer o I, você tinha que escrever 3 linhas do I... Minúsculo. Contínuo, e eu não... né? Se fosse ondinhas. Isso, só que separado, né? Porque você não podia fazer um I, era I, I. Sim. Só que eu não conseguia fazer o I, cara, porque ele sobe e daí ele tem que descer fechado por onde você passou. Isso. E eu desci ele aberto, como um ondinho. Fazia um E. Não era um E porque não fazia curva. Ele descia aberto. Era uma montanha. É tipo um reguinho, tipo uma montanha. Um reguinho, beleza. Daí a professora... me reprovou nessa lição, cara, porque o meu I não descia fechado, cara. Então acho que eu fui o cara que mais reprovou na lição de fazer o I, cara. E você retém com orgulho esse recorde? Não, porque eu fui muito burro. Isso daí podia estar no burrice, né? Caberia não. No burrice. Mas só não cabe no burrice, por quê? Porque é um recorde. Mas sabe por que não cabe no burrice também? Porque ela não me orientou aonde estava errando no Exato. I. Ela só falou que estava errado. Não, talvez, sim. Talvez quase semelhante, quase. Quase. A essa história eu lembro do caderno de caligrafia. Que a gente tinha que fazer as letras minúsculas e maiúsculas. Duas linhas maiúsculas e uma linha Isso. minúscula. Só Sim. que daí eu fazia a letra minúscula, ok. O caderno de caligrafia, a gente sabe que cada linha tem uma linha auxiliar ali para o tamanho da minúscula. Isso. Sim, sim. Só que ninguém me falou que a letra maiúscula tinha que ocupar do começo ao fim da linha. De duas linhas. É. Ok, aí fazia a minúscula. Ah, tudo bem. Fazia a maiúscula. Não, não. O maiúsculo um pouco maior. Aí eu fazia um pouco maior. Eu não fazia do tamanho da linha. E daí, toda vez, a minha letra maiúscula tava errada. Daí ela colocava aqui em vermelho que você tinha errado ali a Aí eu não letra sei maiúscula. Se a burrice era minha ou da professora que podia ter falado. É de linha a linha. Não, mas eu acho que a partir não, não foi burrice porque então, você não foi orientado. A partir do momento que então você não foi orientado... Então você tem o recorde e não ser orientado. Is de letra maiúscula. É. E os de letra minúscula... Que é complexo. Os de letra minúscula estão comigo. Mas se você pensar no I desenhado pelo Douglas, era um reguinho e o Toba. Que era o Exato. Por isso que ela tava errada. Ela falou, isso aqui me dá tesão. Mas ele... Ela é pedófila. Isso aqui me lembra cu de criança. Ela virava pro Douglas e falava, não, mas o pingo no E não é só um pingo, é um asterisco. Faz tipo um asterisco, vamos ver como fica. Agora vai caminhando de costas, rebolando pra sua carteira, chateado. Como se tivesse sido abusado. E abaixa pegar a caneta. Ali do lado da carteira. Seu shortinho de moletom. Que na época era permitido usar. Hoje não é mais, viu? Eu vim porque eu acho confortável. E porque você vai na bicicleta ergométrica do estúdio. Aproveitando aí o tema escolar. Tem um seguinte ditado. O tema não é escolar. Não, eu tô falando aqui. Ó, já vem mentir o tema. Já vem mentir o tema pro ouvinte. Olha lá, você vê que ele passou o bastão, tá desgringolando. já não acompanha mais o ritmo. Ok, o tema do momento, digamos assim. Tá. A deixa. A parte sensação. Da pauta. Uma tendência. A tendência na pauta. O Chorume é o único podcast que tem um tema, mas segue tendência. Durante o episódio. A tendência escolar. Tem um ditado que diz, quem não cola não sai da escola. É verdade. Não, nunca ouvi isso. Não, mas ainda mais se a... Deve ser lá da sua Vila Pipoca. Mas ainda mais se a lição for recorte e cola. Mas se você só recortar e não colar... Você não vai passar dessa lição desse. Se fosse Wesley Zop, faria 100 vezes a lição. Pra mostrar que eu sei. Na primeira oitava série, eu tentei colar exatamente uma vez. Porque é o seguinte, a professora falou, segunda tem prova. Aí tá, beleza. E era que dia? Domingo? Não, ela não falou isso no domingo, né? Não, ela falou, encontrou na missa? Encontrou na missa! Amanhã tem prova, hein, Anderson? Professores não vão à missa! Mas o Anderson não vai! Não, na época poderia ir. Agora, na época eu ia, sim. Agora vamos chamar a professora Suzana pra fazer a leitura. Né? Abre a Bíblia lá. Segunda tem prova. Vai embora. Anderson, segunda tem prova. Agora vamos lá. Corinthians. Okay, ela falou... Disse Jesus. Segunda tem prova. Tá, eu falo na terça. Tá, daqui uma semana vai ter a prova. É isso, daqui uma semana vai ter a prova. Tudo bem. Eu falo, então vou estudar no fim de semana. Claro. Lógico. Chegou na sexta-feira, professor, estamos fazendo nada, vamos fazer a prova que era pra ser na segunda. Filha da puta! Não, filha da puta! Você tinha falado durante a missa! Eu tenho prova! Ok, eu vi um papel com as respostas embaixo da minha carteira, né? Sim, falei, sim. Tava lá no meu caderno. Tava preparado pra prova. O papel, o caderno inteiro. Cada um luta com as armas que tem, né? Claro. Exato. Aí eu tava lá, colando de boa. O cara, filha da puta, que sentava do meu lado. Nomes, quero nomes. Chamava Alisson. Chamava porque você percebeu. Morreu. É nome de filha da morreu. Puta mesmo. Eu não conhecia o Alisson, cara, que não fosse filha da puta, cara. O cara teve a coragem de levantar e falar, professora, ele tá colando. E esse é pior que talaria. E eu gostaria de saber onde tá seu recorde mundial nessa porra. Não vi nada ainda, né? Não, não sou eu o questionador aqui. É. Vamos ver onde vai quem chegar. Quem é o juiz? Recorde. O juiz é o Ed. Calma aí, vou chegar mais. Você, você ouvinte que não acompanhou talvez os 20 primeiros episódios, Wesley Zopp era o juiz de todas as ele coisas. Ele é o juiz dos temas normalmente. Pode ser que tenha muita gente empatado comigo. É, sim, todo mundo já colou e foi talaricado não, por um ar. Não, o meu... Esse é o recorde dele. O meu recorde é de nunca ter colado. Tô com zero. Pode ter. Como com zero? Você colou, filho? Não, porque eu fui denunciado. Mas colou! Mas você colou, você é puta recorde de bosta. Fudeu. Pera aí, não, foi complexo pra minha mente. Foi tão complexo que eu acho que ele tá certo. Então, da primeira oitava você nunca colou. Esse é o seu recorde. Ah, acho que até hoje não, cara. Nunca deu certo. Parabéns. Todas as vezes que eu tentei, falhou. Então, pá, o seu recorde é sempre ter falhado nas colas. Aí sim. Esse é bom, Eu ia até fazer um apelo pra ele. Além de eu ter que fazer a minha pauta, tem que fazer a do cara agora. Inclusive, toda vez que ele tentou se viciar em cola de sapateiro, não conseguiu. Não colou. Nada não cola. E toda vez que ele tenta mandar uma mentira, não cola aqui. Exato. É o cara que nunca... Toda vez que a gente falou, Anderson, cola aí em casa. Ele não vai. Muito bem. Só queria lembrar alguns recordes que já foram perpassados aqui, que a gente já comentou nessa história de 65 episódios que temos aqui. Opa! Sim, sim. Então... Eu só lembro de dois, meu. Wesley Zopp já disse aqui que é detentor do recorde de comer 32 pedaços de pizza. Confere. Sendo cada pedaço um oitavo da pizza. Você não falou isso. Não, mas eu tô falando agora. Não, cala a boca. Mas eu já defendi isso. Cala a boca, isso, você nunca provou. Se, sei lá, se as pizzas eram do tamanho de uma esfirra aberta, foda-se, você contou bem. 32 pedaços de esfirra aberta. Vai. Tá. Gabriel Asbar, o episódio de 32 tapiocas ou 32 tapirocas. Tapirocas com testemunhas. Isso é importante. Testemunha presente um no pouco podcast. Diferente, né, Wesley Zopp? Bem diferente. É. Eu já mencionei também o ato de eu ter conseguido cagar em 4 estados diferentes no mesmo dia. Sim, isso não, foi um grande... Tem outro recorde do Asbar que é passar a fronteira do estados comendo uma mina e já ter dado 13 seguidas. Eu acho que o 13 seguidas, você que tá falando, ou você imaginou se masturbando estou pensando errado, na estou errado, situação. Gabriel. Não, talvez foi por aí, viu? Eu achei que tinha sido direto. Por 13 horas. Uma só em 13 horas. Porra! Aí eu daria valor. E teve testemunha nesse daí? Sim, ou? A mina, né, caralho? Ah, não sei. Ah, não, presente aqui não tinha, é verdade. Não. Porque eu não comia pizza sozinho também. Não, mas um cara não mente sobre isso. Agora, sobre pizzas pra mostrar que é o machão perante os amigos, as pessoas mentem. Ah, sim. Então, beleza. Então você, eu quero prova de você. Agora o Gabriel, as marcas realmente, ele comeria. Não, ele não teria por que eu mentir. É, não tem por que duvidar. E outra? Ele era jovem, conseguiria fazer isso tranquilamente. É verdade. Hoje talvez daria duas. Bem dada. Em 32 horas. Mas daria duas, mas dando a primeira. Diferenciada. Não, mas a primeira eu podia falhar ali, né? Mas a segunda, cara... Que é a que conta. Tô pensando até em dar a terceira, mas só se eu falhar a segunda. Ô, comi minha namorada 5 vezes, cara, mas as 4 primeiras eu brochei. Mas foi 5. Só pra deixar claro pro ouvinte, não foi Gabriel Asbar daquela história. Não, foi. Se fosse, a gente falaria. Eu acho que esses são os recordes que foram travados aí ao longo do... É, acho que era isso aí. Do 65 episódios, não lembro. E com tantas me casei, mas agora é Raul Seixas que Raul vai encarar. Nem todo bem que conquistei, nem todo mal que eu causei, me dão direito de poder me ensinar. Meu amigo Marceleza já me disse com certeza, não sou nenhuma ficção. Marceleza, você matou o Chorume! Going let it all hang out. Won't make some noise. recorde é de... Durante... Acho que 2 ou 3 anos. Eu acredito que foi 2 anos. Tudo bem. Durante 2 anos eu não consegui dormir no meu quarto por questão de extrema bagunça. Ah, isso? Não. Mas até hoje. Não. Agora eu tô... Você tá dormindo lá? Tô dormindo lá. Ah, tudo bem. Ah, mas eu acho que durou uns 5 anos. Não. Seguidos, não, de não conseguir anos. Dormir. Porque ele dormia no meio da zona lá. Que era o exatamente. Não, mas eu não caber no quarto por questão de extrema bagunça durante 2 anos. Porque quem na não... Na verdade... Descreva, Gabriel Asmar, o quarto de Wesley Zop aí, nesse período... Da caótico. Mas devia ter quantos monitores nossa, lá? Nossa, cara. Caixa de abelha lá. Aquelas caixas de abelha. Não, quantos monitores? Monitores, caixas de CPU vazias, né? Só a caixa do CPU. Não sei pra que guardar aquilo. No, 93 mouses, mil mouses. O meu, teclados. O meu colchão encostado na parede e usando a estrada como apoio de cabo. Não. O colchão da Wesley Zop é um monte de tecla de teclado. Exato. Que é mais anatômico. Lembra do esconderijo do MacGyver? O laboratório do mundo de Beakman? Só que de computadores, o Wesley Zop era esse o quarto dele. E tinha inúmeras peças e repeças. Não, mas... Porque o Wesley Zop acreditava que, sei lá... O monitor branco ia ser moda pra sempre. Aquele monitor de tubo. Daí ele devia ter uns 17 lá. No chão do quarto, né? Quando a gente foi fazer a vinheta do canal As Piores Propagandas do Mundo, que a gente tem que voltar a fazer, perguntei, você tem algum monitor velho pra gente quebrar e fazer a vinheta? Ele trouxe uns 12 monitores pra gente quebrar e fazer as vinhetas. Fez, olha, aí que ele voltou a dormir. Exato. E a mãe dele dando graças a Deus que tava tirando aquele lixo da casa dele. Mas sabe o que me incomodava desse lance dele não dormir no quarto dele por causa de tanta coisa? É que de um lado ele tinha duas camas, né? Duas camas. Que seria duas camas e uma do outro. Uma de cada lado? Não. Duas camas de um lado. Numa sequência, sequência. E do outro lado, que seria um guarda-roupa de alvenaria, mas que ele, tipo, deixou de armário. Em cima da cama tinha um monte de tranqueira. Só que o armário só tinha embaixo. Você falava, mano, mete umas prateleiras e põe lá. Porque agora tem prateleira. Então, isso me incomodava, cara. O cara não dormia no quarto dele, sendo que ele tinha lugar pra pôr as coisas. Tinha lugar. Era só, mas era extrema bagunça. Mas tinha que organizar. É. Então é isso. E hoje tá organizado ou só tem um lugar pra dormir? Tem um lugar pra dormir. Talvez então. O meu recorde é não conseguir manter a ordem. E por 2 anos e não conseguir dormir no quarto por causa disso. Exatamente. Porque a ponto da pessoa não conseguir dormir no próprio quarto é. Então, um... mas pensando 2 é anos. É tipo aqueles programas, os acumuladores. É, mas 2 anos seguidos. É, 2 anos seguidos. Várias vezes eu não dormi no meu quarto. Por questão de bagunça, mas não chegou a ter essa sequência. É, exato. É. Muito bem. Anderson Negão, outro recorde, você um lembra? Outro recorde. Eu tenho um recorde. Faz mais ou menos uns 5 anos que eu não chego na hora em lugar nenhum. Isso é importante. Isso é verdade. E o duro é quando ele marca o horário. Ele marca. Eu lugar. Convida todo mundo. Tem como a gravação ser 8 horas que eu tô com pressa, daí tem, ele chega 9h15. É. Ah, tá na hora ainda. É. Tá, ainda é de manhã, né? Sim, certo. Exato. Mas você sabe que eu tô na luta pra esse recorde aí. É, acho que o Wesley Zop... Eu tô correndo atrás mas disso. Mas ultimamente você tem chegado na hora. Hoje mesmo você chegou na hora. Não, cheguei na hora. Mas eu falo, eu tô tentando isso aí. O dia que a gente gravou com o Amorim, chegou muito na hora. Exato, não, eu cheguei bem mais cedo. Exato. É. Recentemente, duas semanas atrás, eu estava na Itália, estava indo. Mas eu fiz outra marca pessoal, outro recorde. Você falar, como você foi na Itália? Você ficou quanto tempo lá? 2 semanas, 19 dias. Uma pergunta acho que todo mundo quer saber. Você chegou a fazer cocô lá? Cheguei. Tá. Várias vezes. Pode continuar. E várias vezes quase na calça. Porque lá não tem banheiro público. Isso é um grande problema. Fica a dica aí pro prefeito da Itália. Na verdade, todo pro dono. Prefeito da Itália. Fica a dica aí pro dono da Itália. Na verdade, desculpe pela blasfêmia, mas todos sabem que o banheiro público na Itália se chama McDonald's. Mas enfim, tem a ver com isso. É, eu cravei uma nova marca pessoal de 15 horas sem usar o banheiro. Mas nem pra mijar? Nem pra mijar. Mas porque fez na calça? Não. Porque fez uma garrafa e deixou pro, não, trancou, pro cara trancou. Do seu lado. Pro cara do 15 seu lado horas. 15 horas 15 trancado, horas. Trancado. Puta foram duas pariu. Horas antes de embarcar, 12 horas de voo e mais uma depois de sair. Mas na hora de mijar, ficou o quê? Duas horas mijando? É, deu um pinguinho. Deu um pinguinho porque foi pra corrente sanguínea. Mas você sabe que no avião tem banheiro, né? Não, eu sei, né? Mas também tem turbulência. É, e ele ia pensando, eu andando no avião posso ocasionar turbulência, já que eu peso 62 quilos. Exato. É, andando central no avião pra ir no banheiro, não, você tem razão. É, tudo bem. 62 tudo bem. Não, né? 65, porque o quanto de mijo que tinha, né? Eu acho fazer. Que já dá pra fazer uma série com o Jack Bauer no lugar do Gabriel Asmar. É, porque ele o Jack Bauer também horas. Vai no banheiro, né? 15 horas. Só que em vez vai do relógio... Vai vender mais do que 24 horas. Em vez do relógio fazendo... Tum, tum, é uma goteira. Tum. 15 horas. E daí um cara ligando pro Jack Bauer, ele atendendo, falando, você não pode cagar. Eu, o quê? O quê? Eu não posso cagar. Você tá no avião, vai que tem turbulência. Tem turbulência no avião. Acompanha Jack Bauer por 15 horas sem cagar. E ali, 15 horas sentado no avião, sem cagar. É fazer... Sucesso! Fazendo coisa de avião, fone de ouvido. Não, vendo uma, dormindo. É. É, vendo a bunda de novo. Pegando amendoim quando ela oferece. Exato. Um recorde que eu tenho é o ser o cara mais incapaz do mundo de desenvolver uma conversa quando eu não estou afim. Ah, você não é free talk. Não, eu não sou free talk. Entendi. Então, se a pessoa vem falar comigo, mas eu não tenho assunto com a pessoa, eu não desenvolvo uma conversa você não com desenvolve, ela. Mas você corta a pessoa e fala, puta, eu não tenho nada pra falar com você. Você fala isso. Tipo a vida mostra isso pra ela. Ah, a sua cara de desânimo. Vou dar um exemplo que é free talk mesmo. Uma vez eu tava indo de Ourinhos pra São Paulo com dois professores da faculdade, tava tendo um evento lá, só que eu não tinha nada pra falar com eles. Então, eu passei ali as... 5 horas de viagem sem falar nada com ele. Mas se eles puxarem o assunto, você responde em monossilábico. Sim, não. Legal, tá. Legal. É, sim, sim. Lata. O caminho lata. Suave. É. As palavras do caminho suave, eu uso. Abelha. Abelha. Bola. Tapete também. Cavalo. Babebi babu. Dado. E outra vez, pra ver, é porque eles não tinham autoridade sobre você, não. Uma vez. Eu trabalhava em Santa Cruz do Rio Pardo, eu estava indo para Ourinhos, o neto do NetoCast conhece bem a região, que ele comeu muita gente lá em Palmital. Sim, sim. Estava indo, deve dar uma viagem de uma hora e pouco, porque a gente estava indo de carro devagar, e estava com a minha chefe, ela falou, eu vou para Ourinhos também, te dou uma carona. Ótimo. Aí eu fui no não carro. Não espere que eu converse, mas ótimo. Fui no ótimo. Carro e não falei nada com ela, só tchau. Mas nem obrigado? É, valeu aí, tchau. 5 horas. Não. Com ela, dessa viagem foi uma hora e pouco. Só. Ah, tá. Ou só. Só. Mas eu não incomodo a pessoa, cara. Tô ali. Não, às vezes incomoda mais. Porque um elefante incomoda muito a gente. Exato. Ele não fala nada. Não, e ele está gordo também, né? O Douglas está gordo. Eu estou equivalente a 2 elefantes que incomodam mais. Né? Que incomodam muito, muito mais. Então, daí eu não desenvolvo a conversa, não tenho esse free talk aí pra mas ficar eu acho falando. Que isso é uma capacidade positiva, é você conseguir ficar quieto por muito tempo. Sim. Isso é... E tipo, na minha mente se fecha, eu não consigo ficar pensando, nossa, e aqui seria um bom momento pra falar sobre se é clima tropical ou equatorial. eu não tenho essa. Ou se é visível o trópico quando tá passando, se é visível além das placas. É uma coisa legal de falar também. O que você também. Fica pensando? Não, sei lá, eu acho que eu me desligo, cara. Eu acho que a personalidade beta assume e a minha personalidade... E a beta é muda. A minha personalidade beta é meio retardada, eu fico ali babando. Só. Baba no vidro, passa o dedo na baba, passa no vidro. Desenha casinha com gaivota. Vai viaja com a cabeça pra fora do carro. Latindo. É, então eu detenho esse recorde aqui. Isso é um recorde legal. A personalidade B é um pepino do mar. Mas se a pessoa puxar o assunto, você vê que não tem... Vê se não tem como ser monossilábico, você tem que responder uma sentença. Mas é difícil alguma questão que... tá tudo bem, que eu só vi... Tudo bem. É verdade. E com a Nenê? Excelente. Ok. Não poderia estar melhor. Não caberia nem mais uma pergunta, já que ela tá tão bem. E ela é minha razão de viver, então agora. Então, não tem mais nada pra responder. Eu não sei nada sobre o universo, já vou falando. É. E não acredito em pessoas que acreditam em horóscopo. Sim. Então, é esse meu recorde mundial. É justo. É, desculpe decepcionar vocês. Mas eu tenho um recorde também que não tem a ver com isso, mas tem a ver com que eu acho que eu sou o único do mundo que detém esse recorde. É, provavelmente. Que eu tenho 34 anos. E há 34 anos, sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça? Nunca tive dor de cabeça. Eu acho que é só você que eu tem. Acho eu tive que uma semana passada de ouvir sua voz. Pode ser por isso que eu não tenha. Você desenvolveu a sua mente pra sobreviver a si mesmo. Desenvolveu. Não, nada da dor de cabeça. Exato, exato. Nem de ressaca eu tive dor de cabeça. Sim, é um bom recorde mundial. Você, nunca tive. Você é quase um super-herói, cara. O Megamente. Não sei no que me ajuda isso. Não, tem dor de cabeça, sim, mas... É o Megamente. Ah, tudo bem. Porque muita gente não bebe... Com medo da dor de cabeça. Sim, sim. Da ressaca causar dor de cabeça. É verdade. Tudo bem que você acorda com dor no cu, mas não estamos falando não, disso. Não, não, de cabeça. Com o cu melado. Exato. Cagando branco. E torcendo pra ser pimenta e que claro, é sua ideia. Namorada. Que... É, exato. Que você não tem. Que eu não tenho, pode ter espirrado em mim. É, tudo bem. Mas acho que esse é um recorde. Ou vocês que também nunca tiveram dor não, de cabeça. Não, eu tive uma semana passada. Direto, mas a primeira vez? Episódio aí. Primeira vez que você teve dor de cabeça foi semana passada? Não, já tive várias vezes. É a 123ª. E tem gente que sofre de enxaqueca. Você é, sofre. Então. Muito bem, é um bom recorde mundial. Obrigado. E o Wesley Zop também é uma pessoa que raramente fica doente também. Sim. Ele não, deve ter ficado doente umas 3 vezes na vida dele. Ó, não, gripe a última vez que eu tive foi em 2010, tá recente. Não, eu lembro que a última vez que eu vi ele ficar doente foi doente de amor. Procurei remédio na vida noturna. Só que o problema de Wesley é que quando ele fica doente ele quase morre todas as vezes que ele fica doente. É isso mesmo, né? Vídeo o nascimento do Tavi. Exato, sim. exato. Gabriel Asmar, outro recorde. Eu tenho um recorde aqui que... Talvez Anderson e Wesley não entendam. Não se identifiquem. Ah, ser filho, filho de pai branco. Não sou, não. É isso? Fala na minha cara. Isso é um recorde? Isso é um recorde agora? É, ele sempre foi filho de pai branco. É. Todo mundo só pode ter um. É verdade. Tanto Tico quanto Teco. Eu tenho dois pais brancos. Não sabe quem é quem. Exato. Mas talvez o Ganso se recorde disso. Eu tenho recorde. Negativo. Negativo? É, que é o recorde de fazer muitas jogadas no FIFA e quando chegasse na boca do gol, não chutar a gol. Ele era o Barcelona. Mas tão acentuado isso a ponto das pessoas que estão jogando contra mim falar, chuta! Chuta! A pessoa que tá jogando, porque a jogada foi bonita. É, exato, não, mas foi aquele Barcelona, tic-tac, os caras deu chapéu, né? Driblou o goleiro, tá na linha do gol, não chuta. Mas não chuta ou chuta pra fora? Não, ou não chuta e o cara rouba a bola, ou o goleiro pega a bola, ou quando chuta uma merda. Ou quando chuta, é tão acostumado a não apertar o botão de chuta que quando que chuta... cruza. É, aperta o botão de toque, né? Aí toca pro zagueiro. Muito não, você tem meu selo, realmente... Já joguei com o Asmar. Já era pra eu ter perdido de 10 a 0 pro Asmar, mas ele não chutou nenhuma. Ganhei de 1 a 0. Por acaso. Por acaso. Teve uma história aqui recente. Contei aqui. Enquanto substitui o Asmar. Ah, então faz tempo. Você vê que é como ele fala com saudosismo? Sim. Ele fala pra chatear. É, porque ele fala, e vocês não vão me deixar ficar substituir tão bem e agora que ele volta, só porque é filho de pai branco. Pai branco e mãe branca. Porra, agora, cara, só agora pra falar não. Que é loirinho agora, hein? Nossa senhora, agora foi humilhante. Vamos direto ao recorde aqui, pra não perder muito tempo. Boa. Eu sou recordista de mostrar a bola esquerda em cima de uma bicicleta ergométrica dentro de uma academia lotada. Não, eu nunca vi isso. Alguém falar isso. Peraí, deixa eu procurar no Google aqui. Eu vi. Realmente tá com ele. Não, tá com ele esse recorde. Mas não tem ninguém ali? Não tem ninguém competindo ali? Não, eu dei uma pesquisada, o chinês Xu Zhang. Ele mostrou duas vezes. Ah, mas tava de conga, né? mas à direita. Ah, e outra, não, ele mostrou duas vezes pra ser equivalente a um quarto da bola esquerda do Negão. Ah, é. Em termos isso... de área mostrada, o Negão tá ganhando. Em termos de volume e sabor, o Negão ganha. Sabor eu não sei dizer, porque não, eu não tenho provedor do chinês. Não, mas bola de chinês é igual pastel de flango, né? Ah, provou um, provou todos. E custa R$2. Um recorde mundial aí, que não é meu, mas é da eleita dos meus afetos, da minha mulher. Primeiro que ela tem 120 pares de melissas. Porra, é verdade, é um então puta ela recorde. Ela detém um recorde aí, e só que não é esse o recorde mundial que ela detém. Mas esse... É não ter usado 99 desse pares. Talvez, mas é o fato dela ser a rainha dos descontos pela internet. Consegue fácil? Não que consegue fácil, mas ela tem uma ciência por trás de descontos na internet, cara. E você pode revelar isso? Não, eu não sei, se soubesse eu tava comprando coisa. Tá. Mas ela vai fazendo uma ciência ali por trás a ponto de conseguir os descontos mais absurdos que você vê na internet. Então é 5% de alguma coisa, mas entrando por um site ganha mais 1,5%. Só que se você compra dois produtos diferentes, o frete aumenta. Se você compra dois produtos iguais, o frete é o mesmo e, pô, ela vai nessas loucuras. Então ela testa 100 possibilidades antes de comprar alguma coisa pra ver qual possibilidade dá o maior desconto. Mesmo que às vezes o desconto é 10 centavos. Não, é desconto. Mas não, eu concordo. Eu concordo, mas às vezes é 10 centavos. Pra minha mulher é o seguinte, a mentalidade dela é o seguinte, Wesley Zobb. Mas lembra aquele reality show No Limite? Sim. Que a pessoa chegava... Comia olho de cabra. Isso, sim. Exatamente. A pessoa chegasse pra ela e falasse, ó, Juliana, come olho de cabra. E você vai ganhar R$1 milhão. Sabe o que ele ia falar? É. Não sou obrigado a fazer isso. Realmente, não é. Enfia o dinheiro no seu cu, eu não quero seu dinheiro. E nem o olho de cabra. Nem o olho de cabra. Agora, se o cara chegasse, mesma coisa, mesma situação. Come esse olho de cabra ou eu vou tirar R$100 da sua conta. Ela comeria, ela ia se esbanjar em olho de cabra. Me dá 7 olhos de cabra. Exato. E daí você tem que me depositar 600. E daí essa é a mentalidade do desconto, entendeu? Sim. Faz sentido na cabeça de alguns? Talvez não. Mas porque dinheiro economizado é dinheiro ganho. Pode ser, mas Leisop. Pode ser por isso. Então eu admiro muito isso nela, que ela é a rainha dos descontos, a rainha da economia do dinheiro, coisa que eu não sou, sinceramente. Então é isso, esse recorde aí mundial está na minha família, está na minha família. Sim. Eu tenho um outro recorde também. Por 10 dias consecutivos. Sem cagar, tá. Gabriel Osmar já falou alguma coisa aí parecida. Não, isso aí, não. Isso aí se chama doença. Não, não. Isso aí se chama hibernar com uma rolha no cu. Comeu terra, papai. Casca de árvore, terra e casca de árvore. Isso aí se chama Bolsonaro. Não. Bolsonaro. Quem dera. Quem dera fosse isso. Não, eu passei 10 dias sem beber água. 10 dias consecutivos. Não sem beber líquidos. Sem beber água. Ah, mas... Conta isso ou não? Só isso se bobear, acho que eu fiquei até mais tempo. Não, mas você já contabilizou? Não. Então o recorde é meu. Você ficou 9 dias. A partir de agora eu vou contar quanto tempo eu não bebo água. Ok. Eu admiro isso, que eu não consigo. Eu bebo 2 litros de água por dia. Não, eu também. Mas nesses 10 dias consecutivos eu fiquei sem beber água. Ficou no soro. Não, foi uma viagem que eu fiz para a praia e a gente só bebeu cerveja e qualquer outras coisas alcoólicas. Foi a viagem que você viajou no tempo também. Não, não. Não. Foi de lá que ele voltou, parecendo que tinha fumado crack. Sim. Se inchou, menino. Pior que é mesmo, mas... Ah, não. Então nesse período você foi ao mar? Eu estava no mar, mas peraí. Não é água bebível. Silêncio, um minuto, silêncio. Vamos aqui consultar aqui os jurados aqui. Gabriel Osmar, o cara vai ao mar, mergulha e não bebe água do mar, mesmo não sendo potável, mas na minha terra, água do mar... Continua sendo água. Eu tenho dois adendos pra fazer isso. Por favor. Primeiro que, com certeza, o Wesley Zop, com esse tamanho avantajado e a falta de destreza, tomou algum caldo. Sim. Quando você toma algum caldo. Você engole água. Que pode ser água do mar? Pode ser água do mar. Pode ser. E segundo, todo mundo sabe que você é um cu aberto, cara. E é possível se hidratar pelo cu. Pela mucosa anal, eu me hidratei. Exato. Com água do mar. Exato. Tá. Porque você sabe que se você se hidratar pelo cu, ele não absorve o sal. Só água. Eu não sabia disso. Talvez inconscientemente. Misturar sua salada, ela já tá temperada. Exato. Com sal marinho, que é muito mais... Por isso que eu recebi bastante misturada de salada. É sal marinho, rosa. Que não é do Rio Grande do Norte. Então... É da onde você tava? Não, estava no litoral sudeste. Diferente, porque 90% do sal utilizado no Brasil vem do Rio Grande do Norte. Não sabia. E aí, Anderson Legal? Ele tem o recorde ou ingeriu líquido? Eu acho que... Ingeriu água, pra ser. Sabe o que eu acho? Que o Arnaldo devia editar pra ele não passar vergonha. Não, mas então eu posso fazer um outro adendo? Não, dá licença que estamos tudo bem. Não, durante 10 dias ele não ingeriu água mineral Himalaia. Pronto. Não dá, pá. Ah, eu tô há 27 anos sem ingerir então, isso. Acho que eu ganho. Não, Wesley Zóis. Água prata. Eu nunca bebi água. Quando você começou falando não ingerir água, aí já não dá. Não dá. Não, mas nem quando você vai tomar aquela chuveirada, você dá aquele gargarejo. Bebi. Não, Wesley Zóis, não dá pra acreditar. Peraí, eu achei um recorde pro Wesley Zop. Falar um recorde que não é recorde nesse programa. Pra ele admitir esse recorde, ele teria que admitir que bebeu água. Bebeu água? Esse recorde ou não? Estamos te oferecendo esse recorde. Prefiro manter o meu de falar que não bebeu água. Então não tem recorde. Ficou sem recorde. Eu ouvi um disparo, mas sei lá, né? Tem gente que não acredita em rifles mágicos. Só eu. Eu tenho aí alguns recordes também, esqueci de mencionar lá, que já tem me cagado várias vezes. Sim. Um rei da autocagação. Mais um que eu não comentei é, por exemplo, sou o recorde de ser um cara que produz talvez o maior produtor de sebo do mundo. Me deu um pouco de tesão, né? Deu água na boca. Mas explica. Deu um pouco de asco. Estamos falando somente de esmegma ou qualquer tipo de sebo? Sebo corporal. Então, qualquer tipo de sebo. Então, eu sou muito criticado aí pela minha mulher, por amigos que eu vou visitar e não posso sentar no sofá da pessoa sem camisa. E daí, por quê? Porque dizem... Ou ex-amigo. Porque dizem que meu corpo produz muito sebo. Ainda mais se for um sofá de couro. E vai ficar aquela mancha dos lugares. Só porque exatamente onde eu durmo, a parede que eu durmo, ela fica amarelada de sebo. A minha parte do lençol fica amarelada de sebo. E a minha fronha do travesseiro fica amarelada de sebo. Isso pode ser falta de banho ou falta de ingerir mais água. Assim você não soaria tão grosso. Não é suor grosso, é sebo. E vira sebo. Então eu sou um detentor de ser um... Você tem a pele lisa. Eu sou um sebáceo. Inclusive todo mundo acha que ele compra aquela calça encerada. Mas não, é um sebo mesmo. É um sebo, exatamente. E uma coisa que eu tenho que mergulhar, esses dias eu fui trocar a fronha da minha filha, tinha uma marca de sebo lá que ela está deixando. Então ela vai ser uma princesa do lixo aí. Uma cebosa também. Exato. Eu tenho gols de Anderson Negão no futsal. Mas gols não sem querer. Completamente sem querer. Ele era goleiro, cara. Lembre que o Anderson Negão estava naquele Dream Team que perdeu pra placa junto comigo. Você também estava, Gabriel? Não, Gabriel. Que benção, hein? Gabriel não tava. Bom, tipos de gols que eu fazia. Realmente, como eu estava de goleiro, a bola sobrava, eu chutava do meu campo ali de defesa. Sim. E cobria o goleiro do outro lado. Eu quero deixar um adendo aqui. Esse Anderson Negão deve ter 1000 gols em futsal. Pelo cálculo mínimo que eu já fiz de cabeça, ele deve ter ultrapassado o Pelé em quantidade de gols. Futsal. Gol de goleiro. Não. Qualquer lugar. Ele gols. Tá. Onde eu jogava, eu fazia gol de algum jeito. Teve uma vez qual era o juiz e eu fiz gol. Não, vou contar. Esse cara é a única pessoa que eu vi que já fez um gol olímpico no futsal. Isso aí é foda. Ele foi cobrar um escanteio. Ele chutou mais chão do que bola. A bola foi rodando assim e todo mundo se meio, que porra é essa? Que batida de... A bola foi rodando assim e todo mundo pensando, caramba, alguém vai pegar essa bola, só que ninguém pegou. E ela foi lá e entrou no gol. E ele saía com a sua comemoração clássica, batendo no peito, falando, chupa! Chupa! Era isso, eu gostava de comemorar assim. Mas só um tema, tirar uma dúvida. Você bateu de trivela ou você bateu com a parte ele de dentro do pé? Ele bateu de chão. Ninguém sabe como bate aquela bola. Ele chutou o chão. Bateu de tornozelo, né? Ele chutou o chão. É, foi de chão. Foi de cabeça, foi de cabeça. Tropeçou e deu uma linguada na bola. Ele bateu com o mamilo. Bateu com o mamilo. Teve um outro lance clássico, eu gosto de descrever esse, porque esse é o meu favorito. A gente tinha no time um único cara que sabia jogar bola de verdade. Não, o cara que era bom. É, sim, o cara... Ganso ou não? Marquinhos. Não. Marquinhos Tchará-Tchá-Tchá. Ou Marcos Maníaco. Marcos Maníaco. Que estava naquele carro pra comer o travesti em quatro. Exato. Aliás, também a puta do momento. Do e também no Dream Team. E também, no Dream Team. Mas Tchará-Tchá-Tchá é mais família do que Maníaco. Vamos deixar por Tchará-Tchá-Tchá. Mas ele era Maníaco. Tudo bem. Mas você sabe o que é Tchará-Tchá-Tchá? É em Tupi-Guarani e Maníaco. Tchará-Tchá-Tchá! Tchará-Tchá-Tchá! Puta, cuidado com aquele índio. Tchará-Tchá-Tchá pegou a bola no campo de defesa, saiu driblando todo mundo, pegou, driblou todo mundo, correu. Driblou o goleiro. Ele já tava na linha de fundo, o que que ele faz? Ele toca pro negão e ele sai rolando. Pra alcançar a bola. É, não, ele sai rolando porque ele não conseguiu parar, só que ele tocou antes pro negão, ele vai lá e se estrupia no alambrado. O negão sem goleiro faz o quê? Empurra a bola. E não, mas e? É gol. E sai comemorando sozinho. Chupa! Eu sou muito bom! Só que o time inteiro chega e fala: boa, negão! E vai lá, abraça o negão e fala: negão, você é foda! Ele não desenrosca o cara alambrado, né? Não, ele tava morto. Todo mundo: boa, negão! Vai, negão! E o Marcos lá tudo estrupiado. Lá. Entendi porque que ele virou maníaco. Não, não. Tchará-tchá-tchá. Ah, sim. Tchará-tchá-tchá. Meu recorde é de gols mais estranhos. E mais gols que o Pelé. Gols de negão. Mais gols que o Pelé. Mais gols que o Pelé no futsal, no futsal não, ou mais gols que o Pelé? Na vida, na vida. Tinha o Dodô, que é o artilheiro dos gols bonitos. Sim, eu sou o artilheiro dos gols esquisitos. Não eram feios, eram esquisitos. Mas parece que valiam a mesma coisa. Vale como gol e também. E às vezes até mais, porque desmoralizava o outro. Exato. Tinha um fator psicológico. Porque tomar gol pra mim era muito humilhante. Por isso que eu fazia tanto. Já no terceiro ano, era normal, porque o cara já tinha 600 gols quando chegou no terceiro ano. Estávamos em uma loja de conveniência próximo ao colégio que estudamos no ensino médio. Aí o pessoal comprou 3 caixas de bis. E daí lei da selva, né, cara? O pessoal comeram morto de fome, eu falei, o máximo que eu consigo comer aqui é melhor, né? Exato, senão... sim. Aí eu comecei a enfiar a bis, mas sem mastigar. Eu enfiei 9 bis na boca. 9 bis, parece. É, tudo bem, é que ninguém contabilizou, mas é possível. Eu acho que eu não conseguiria. Ah, não, 9 bis? Acho que bis? Não. Bis? Bis. Mas sem comer, né? Sim, sim, sim. Não, é interessante. E sem quebrar, sem quebrar. Ah, sem quebrar. Ah, é, daí eu acho que também não consigo, talvez não. Mas não foram, mas os 8 primeiros eu não enfiei, né? Você tentou, mas gorfou, né? O bis tava murcho. Bis firme, duro ali, então era um só, né? Era aquele que parece uma balinha, que é só um quadradinho. Agora um mini bis. Agora o recorde que eu detenho, mas divido com o Gabriel Asmar, é o de um dia fomos para um evento na Unicamp, e estava um sol, nós dois de calça jeans. Fio dental? Não. Talvez, não Na lembro. Na verdade, tava sem cueca. É. Por isso que ficou um rastro no rego. E a gente andou alguns quilômetros aquele dia. Só que no primeiro 1 quilômetro, a gente criou uma assadura no saco. Monstruosa. Mas vocês não podiam, em vez de lixa 40, usar cueca. Podia, mas aí a graça. E deter os recordes. E o recorde. Né? Ninguém quebra recorde à toa, não. É cara. Verdade. No Porque gay, um no gente, pay, cara. Um dia a gente falou: qualquer roupa íntima que a gente usar, a gente vai gostar. É verdade, é verdade. E daí a gente andou quilômetros, cara, assados. É um recorde? Só que qual é o recorde? A gente não falou um pro outro. Então quando a gente chegou ali no fim da chegou no fim da viagem e aí as pessoas que estavam nos acompanhando foram embora, a gente sentou num banco de praça ali. Eu, Gabriel Osmar, tenho que confessar, eu tô assado, cara, meu saco tá em carne viva, eu tô sangrando pelo saco, bicho. Tô parecendo um mexicano tentando entrar nos Estados Unidos e apanhando da polícia. Porque eles apanham no saco, né? E eu tô parecendo uma mexicana menstruada. E daí ele falou também, cara, o que a gente faz? Daí a gente foi lá, comprou uma garrafa de Sprite de 2 litros, que só dava dinheiro pra comprar uma. Mas do rótulo azul. Do rótulo azul, não, da garrafa azul. É da garrafa azul. Parece que tá mais gelado. Parece que tá mais gelado. E a gente ficou colocando no saco, revezando. Mas despejando a Sprite? Não, ou só... despejando, ah, tá. Só usando ali de... Você é demente, cara? Eu não sei, cara. Só usando ali a garrafa pra dar uma ludibriada no saco. Jogar soda no saco. Ai. Só colocando ali, a gente deve ter andado ali, aquele de uns 10 quilômetros assado, bicho. Os dois andando feito que tá montado em cavalo, mas sem falar pro outro. Mas tá cagado andando. Abriu depois... a braguilha pra bater aquele ventinho. nos refrescamos ali, compartilhamos uma garrafa no saco ali. É, isso é bonito, chega a ser que romântico. Lindo. E depois bebemos a Sprite. Claro. Ah, lógico. Eu tenho um recorde que se chama Coisas Proibidas que não eram proibidas até que eu comecei a fazer. Caramba! Caramba! No ensino médio e na igreja. A febre do ensino médio, todo mundo jogava um truco. Sim. Sim. Aí nossa sala, eu falei, ah, não faz nada no intervalo, vamos ficar aqui na sala jogando um truco? Sim. Sim. Beleza. Aí jogava lá, de boa, todo mundo tranquilo. Proibiram o truco. A partir do momento que você jogou. Exato, a partir do momento que nós jogamos. Sim. Aí eu falei, ué, já que proibiu o truco, vamos jogar dominó. Aí eu tomei o seguinte. E a gente jogava o famoso dominó em dupla, cara. Dominó em dupla. É mais difícil. É mais difícil. Aí nós estávamos jogando, batendo umas peças. No dia seguinte, proibiram o dominó. Talvez a proibição não era o jogo em si, era jogar na classe. Não, era na escola. Era na escola. Daí um belo dia o negão foi no banheiro que era conhecido como o banheiro da FATEC. Porque era um banheiro mais distante. E limpo, cara. Você podia comer no chão. Cara. E na FATEC. Sim. Que era adjunta ao ensino médio. Era uma faculdade que ficava... Usava o prédio da nossa escola. Muito bem. Isso. E detalhe, no último ano deles, no último dia, ele foi lá e usou aquele banheiro da FATEC. Você acredita que eles inverteram o banheiro feminino com o masculino? É a coisa mais absurda, que eu nunca entendi por quê. É por causa disso, cara. O que você fez naquele banheiro, cara? Não se pode usar mais esse banheiro masculino. Não sei, cara. Deixaram dois banheiros femininos. Ele quebrou todos os mictórios. Outra história, Wesley Zobb. Eu tenho um recorde agora que... Mas antes! O quê? Espere! É chegado o momento que todo ouvinte espera. É chegado o momento da pergunta polêmica. Não! Momento em que o nosso convidado de hoje olhará no fundo dos nossos olhos e fará pra nós aquela pergunta que não quer calar, aquela pergunta verdadeiramente polêmica. Então é a sua vez de brilhar, Gabriel Osmar. Qual é a pergunta de hoje? Afinal, ele que está de convidado aqui. Mas eu recebi o pau! Eu recebi o pau! Sim, mas uma vez que gozou, você solta o pau. Eu tenho uma pergunta polêmica que vai polemizar esse episódio. É isso aí que eu tô falando, cara. Talvez máscaras vão cair. Quero falar que é difícil essa situação, porque eu já estive visitando outros podcasts que eles mandaram eu fazer a pergunta polêmica e na hora achei difícil. É difícil, por isso é polêmico. Dá um ofurô anal, né? Dá. A pergunta polêmica de hoje é: qual a maior mentira que você já contou? Então, muito bem, Wesley Zopp, comece aí respondendo essa pergunta polêmica. Existem mentiras que você conta durante a vida, mas eu só vou contar uma que eu acho que colou e até hoje acho que é verdade. Muito bem. Tá, porque é a maior mentira. Até hoje, né? Porque... Até hoje, porque mais ninguém ouve esse podcast. Então. Não, na época que eu tinha cabelo, isso faz tempo, eu saía com uma menina, E, mas eu não tinha, como fala, o feeling de me manter fiel, afinal eu só estava saindo com ela, não estava namorando. E, então não era infidelidade. Não é infidelidade, né? Não chega a ser infidelidade. Mas qual, ela achava que era. Achava qual o nome sim. dessa menina pra eu pôr no feed? não, melhor não. E fui sair com outra, saí, fui pra um boteco, e a amiga dessa menina que eu saía me viu nesse boteco. Saí fora e falei, puta, mas vai dar bosta. Óbvio. Entreguei essa substituta na casa dela. E fui na casa de um camarada meu e falei, ó, fica com essa blusa. Que é a sua roupa de fruta. Não era roupa de fruta, era uma blusa que eu tinha. Mas era meio de gay. Era de gay, não. Era aquela blusa amarela, escrito Cotia atrás. Não, paca, tatu, Cotia não. Pô, isso é óbvio. Cotia nunca. Então, daí entreguei pra ele e falei assim, mas o que eu vou fazer com a blusa? Eu falei, não, fica com ela, que ontem você usou ela como a mina no boteco tal. É isso que você precisa saber. E fui embora pra casa. No outro dia de manhã... É a mina que eu saí. Ligou... Esse amigo era parecido com você? Nada. Nada parecido. Tudo bem. Daí, a mina que eu saí ligou no outro dia de manhã e falou, vem aqui em casa. Fui na casa dela. Fiquei sabendo que ontem você tava no boteco tal com outra mina. Eu falei, mas quem te falou isso? Eu falei pra você que eu ia ficar em casa, né? Ela, não, você foi visto lá e tal. Eu falei, é o seguinte, eu tenho que passar na casa do amigo meu. Vamos comigo, depois a gente conversa. Ela falou, tudo bem, mas já foi emburrada, né? Foi chateada. Cheguei na casa do amigo meu e falei, e aí? Cadê minha blusa? Né, você pediu ontem e tal. Ele, tá aqui. Devolveu, obrigado, né, de ter emprestado e tal. Falei, por nada, né. Peguei, coloquei no carro. E ela tava ali junto, ela falou, mas peraí. Perguntou pro cara, né. Você tava com essa blusa ontem, onde? Ele, não, fui no boteco tal. Saí com uma mina, eu precisava da blusa que eu fui de moto. Daí ela já ficou mais animada com essa resposta. Daí, falei, mas por que a pergunta? Eu falei assim, não, porque ontem essa mina, que é minha amiga, viu você lá, mas ela reconheceu você pela blusa. Por isso que ela falou que era você e tal, porque todo mundo sabia que usava essa blusa escrito Paca, Tatu, Cotia, não. E tá? Wesley gay. E o Wesley gay, garotos são garotos. Com purpurina nas costas, daquele de couro. Bad ass. E daí eu falei, tá vendo? Você fica acreditando nessa sua amiga. Sua amiga de infância que nunca mentiu pra você, e eu sou um cara que você tá há 15 dias. E já duvida de mim. Que sempre tentei te enganar. E aí? Quem você vai acreditar? Daí ela acabou acreditando em mim e perdeu a amizade com a menina. Nesse dia que você saiu com a mina, obviamente, pra comer ela, né? Sim. Você conseguiu dar uma só ou você deu duas? Eu dei duas, mas a primeira, não. Essa é a minha mentira. Pode ser essa, Gabriel? Pode. A minha maior mentira é quando eu tive um relacionamento aqui com uma pessoa muito altruísta, que já foi mencionado aqui algumas vezes nesse podcast. Negão. Não, porque o negão não é altruísta. É verdade. A gordinha da trufa. Sim. É gordinha, vamos dizer assim, estamos economizando na quantidade de lipídios e proteína que o corpo dela possuía. E exagerando na altura. Tá, para ser gordinha. Ah, e daí... a gordinha da trufa era uma pessoa muito religiosa, apesar de ter cedido aos encantos de um mendigo. Isso não impede de ser religiosa. Exato. E era uma pessoa religiosa que queria terminar o ensino médio ali e casar. Muito bem. Casar comigo. Só que ela, quando começou a jogar essas ideias pra cima de mim, isso eu já tava, o quê? Fazia umas duas semanas com ela, ela já tava com essa história de casamento. Mas também, depois que você deu aquele bate-staca bem dado... Quem dera ter um pênis pra conseguir dar um bate-staca ali, viu? Eu era ator pornô. Pra chegar ali no fundo daquele poço. E não é nem de petróleo, não, filho. É de água potável, é só freático, eu não chego. Mas acontece que o quê? A gordinha, em toda a sua religiosidade, querendo casar, eu precisava inventar uma desculpa. Então o que foi? Fui inventar uma mentira pra ela. Dentro daquela religiosidade, eu precisei inventar toda uma história pra ela, que era o seguinte. Gordinha da trufa. Sim. Era apito carinhoso. Não, era o nome dela, eu acho. Gogô da trufa. Gogô. Ô, Gogô. Gogô Tutu. Gol tchu. Daí ela falou o que foi. Eu falei, é o seguinte. Que foi, amor? Que foi futuro marido. Que foi noivo. Ó, prometido. Aí, gordinha da trufa, eu estou... Essa noite... Quem dera. Essa noite eu tive um sonho que muito me encabulou, que percebi que o nosso relacionamento não posso... não pode correr adiante. Cara, eu tenho vergonha dessa mentira, porra. Mas vamos ver. Que não pode ir adiante nosso relacionamento. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque eu tive uma revelação, Jesus estava nele. Cara, eu me odeio por causa disso. E eu vi, ele me falou que o nosso relacionamento não está tendo futuro, que eu estava te iludindo e é melhor a gente terminar. Afinal... Foi o G. Foi GG Zuzus que falou. Daí ela falou, não, mas isso não tem nada a ver. Falei, não, tem a ver sim. Eu acredito que... E eu não queria. Mas essa revelação me permitiu entender que eu estava te iludindo. E eu, ao questionar o meu sonho, não, mas eu só tô dando uns beijos nela. Você questionou Jesus. Questionei Jesus. Sim. E ele falou, mas um beijo também pode ser sinal de ilusão. Judas me iludiu com um beijo. Caralho! Mas que filho da puta! Sim. Não tô. Não me orgulho disso, não. Mas é uma mentira que colou. Não sei se colou, porque ela nunca mais olhou na minha cara. Talvez colou. É. Não, mas sabe por quê? Na mente dela. Porque ela se sentiu na pele de Jesus e você sendo Judas. É isso, por isso que ela nunca mais... Não foi essa mentira que eu cortei e contei pra gordinha da trufa, cara. Ah, eu sou um desgraçado. Filha da sabe que puta. Você tem a sua passagem de camarote pro inferno. Pelo menos eu vou ter que encontrar tá Jesus. Ele só olhando pra ele você. Ele ia ter vergonha de encontrar. Não mencione meu nome. Não mencione meu nome. Você cagou no palco. Ou então ele ia falar puta, mas aquela que você falou do Judas foi foda. Morra. Aquela... Tem que admitir que... Vou usar essa no próximo sermão como paterna. Na minha volta eu vou falar isso aqui. E você, negão? Eu e o host desse programa tínhamos o Ucho. Que não é o Ucho. Ucho. O segundo Ucho. Host. Isso. O menos importante. Com menos participações. Memoráveis. Como vários já sabem, aqui a gente estudava na mesma escola. Ok. A professora deu uma atividade pra nota, ela falou, e depois deu a prova. A gente fez a prova, tiramos B, ok. Ela falou, mas as atividades, eu mudei de ideia. As atividades vai ser pra aumentar a nota de vocês. Ótimo. Nós já tinha B. B gente... era o conceito que passava. É, e era o segundo maior conceito. Era o segundo maior conceito. Ah, não era B de bosta. Não, era B de bom. Ah, tá. B de bom. Acima dele só MB, que era muito bom. Sim. Aí o Douglas falou, nós já tiramos o B pra ir. Eu não quero aumentar minha nota. Pra que aumentar a nota? Já passamos. Eu sou aquele cara que não trabalha. Eu trabalho até dar R$1.000, cara. É o Mogli, é só você me paga por isso aqui. O cara fala, eu trabalho até o meio-dia, eu te dou 1.000. E o cara fala, trabalho mais 2 horas que eu dou 2.000. Não, eu trabalho até dar 1.000. Mas isso o Gabriel me ensinou uma vez, que se chama filosofia Mogli. Somente necessário. Somente necessário. O extraordinário é demais. Exato. Fica só eu e ele de recuperação, porque nós não entregamos a atividade. Porque não queríamos aumentar a nota. Porque não queríamos aumentar a nota. Tudo bem. Tá bom, vamos fazer essa merda. Então ela falou, vocês vão fazer a recuperação. Vamos lá. Aí ela colocou eu na ponta da sala e o Douglas na outra ponta. Que eram os únicos dois idiotas fazendo a recuperação. Fazendo pontas extremas de diagonal. E a prova tinha duas perguntas. Tinha duas perguntas. E uma delas era... Do Antonio. É, O que o Antonio pensava sobre os escravos? É uma pergunta polêmica. Antonio era um dono de uma venda lá. Que... Eu não me lembro quem que era Antonio. Não, Antonio era um cara que ele discutia sobre a situação do indígena na época da colonização. Aí eu peguei uma bola de papel e comecei a atacar no Douglas. Mas de zoeira, de zoeira. É, e comecei a falar... Não, pra me chamar a atenção mesmo. Responde aí, palhaço! E ele não virava. Eu comecei a falar, Douglas! Eu tava com o cu na mão de reprovar a história, né? Ô Douglas, você não tá vendo as bolinhas aí, não? Mas dá um código. Você é a falou resposta. Professora, o que é isso? Não, nada. Daí ele, o Anderson Negão solta a frase. Você falou com o Antonio hoje? Falei, por quê? Ele falou, o que ele achava então dos escravos? E aí eu comecei a rachar o bico, lógico. Daí a professora olha por ele, você está colando? Lógico que não. tô você tá louca? Aqui, tô respondendo aqui. Só tô perguntando a opinião do meu colega aí, ó. Mesmo porque se estivesse, quebraria seu recorde. Exato. Ah, você não colou. Daí não deu certo, porque ele reprovou a história e eu não. E foi a mesma resposta, porque ele me falou a opinião. Muito bem. Então a sua mentira foi ter falado que não estava colando. Foi. Essa é a mentira. Então também não colou. Também não colou. Nem isso colou. Nem a mentira colou. Pra aumentar mais ainda meu recorde. É verdade. Foi que uma vez, quando eu fui na casa de um amigo nosso, que eu não vou citar nomes. Mané Pedra. Não vou citar nomes, mas que dá a segunda sem dar a primeira. Ah. Tudo bem. Mas estava eu na casa dele lá, eis que eu fui no banheiro, e quando eu saí do banheiro eu virei pra ele e falei, puta cara, caguei no box da sua casa. E daí, demos risada, uma besteirinha lá, só que no dia seguinte fomos contar o dia passado pra mulher dele, namorada. Sim. Na época. A esposa? Esposa, mas na época acho que era namorada, hein. É, fomos contar e eu falei, caguei no box da casa. É, daí ela falou, ai, não acredito, como que foi isso? Daí a gente falou, não, eu fui cagar e a bosta resvalou na água e voou no box. Era aquele tiro de... É, mas aquela da ponta preta que fica. É. Né? Era uma perereca, bola, bosta bolinha, perereca. E durante 2 anos, toda vez que essa história surgia à tona, a gente... Continuava contando, dando risada e dando aumentava, ênfase em coisa. Aumentava, cada vez ela mais continuava detalhes. Acreditando. Então eu acho que foi a maior mentira que eu já contei. Mas uma hora ela parou de acreditar. Não, uma hora a gente teve que contar não, a verdade. Não, na hora que o dia que o Gabriel falou que era mentira, acabou... Acabou a vida acabou dela. Acabou o mundo dela. Ela falou, nossa, mas era tão legal essa história. Você é legal. É, sim. Mas você sabe que é mentira. É, né? Exato. Igual... O cachorro que abre tramela. Isso não é mentira. Não é mentira. Olha o rifle. Cheiro de lixo! Então chegamos ao fim de mais um podcast que foi um recorde aqui, um recorde para os nossos ouvintes ficarem tanto tempo ouvindo tanta bobagem. Pode ser. Talvez um recorde de tendência. Parabéns aos ouvintes, então. Muito bem, então é o momento aí agora da passagem do bastão. O momento que Anderson Negão faz a sua despedida e agradece Gabriel por ter voltado e ele não vai precisar mais participar aqui desse podcast choromesco. Não, mas pode voltar como convidado. Pode voltar depois que o Vaca empatar com ele e a gente fizer um duelo entre os dois. Que a gente curte. Sim. A disputa. A gente quer fazer um show do milhão do Chorume com os dois. Com o tema Chorume. O tema é Chorume. Pô, isso seria louco, cara. Se atualize, vai. Quem manja mais de Chorume agora? Quero ver. Vou ter que escutar tudo de novo. Vamos ver estudar. Aí. Muito obrigado aí por essas 4 semanas. 4 semanas. Acho que sim. Que eu estive aí no lugar do Asbar. Só que eu tenho um problema que eu tenho 2 bolas e fica um excesso de bola. Fica uma batendo na outra, né? Ainda mais que as suas, você vem pra gravar, você entra numa cadeira, numa bicicleta ergométrica. A esquerda fica balançando. Né? Exato. E dá muita água na boca na gente. Exatamente. Então, queria agradecer a todos os ouvintes que me acolheram nessas 4 semanas. Que... É que o cara não tem casa, então ele vai de ouvinte a ouvinte. É, exato. O cara elogiou lá no grupo do Telegram, ele já... No outro dia ele tá na casa do cara com uma... com uma malinha. Vim morar com você. Você não me elogiou? Então eu vou passar 3 dias aqui. E se você não abriu o... Se não abriu o portão pra mim, eu trouxe meu cachorro. Mas não que ele vai abrir o portão, ele vai descobrir a senha do banco que você tem, eu vou sacar todo o seu dinheiro. Ele abre tramelas e faz tramonhas. Então é isso, nos vemos por aí, quando eu for convidado novamente. Chupa, Paulo! Não é chupa pau, é chupa pau. Verídico, verídico. Muito bem, então Gabriel Asbar, voltando ao seu trono aí de papelão, o momento que você, o jogador do Apocalipse Mendigo com mais curradas em currículo, sim, de nível mais alto aqui, é o momento que você vai se despedir dos nossos ouvintes, agradecer por ter voltado e falar aí as nossas redes sociais. Bom, vou começar com as redes sociais, que o Facebook é facebook.com/lixodolixo e Instagram, procure a gente por Lixo do Lixo. No Twitter, o querido Pardal, a gente tá lá com @néctardolixo. Eu queria agradecer a volta, o Negão ter passado a rola no meu rego. Gostei, por quê? Porque tava suado. Aí quando ele passou, já tirou. Eu me senti mais aliviado. Desliza bem, né? Desliza, desliza. Queria dizer que tô feliz de estar de volta. Eu tive um breve momento também em Barcelona, visitando o Rodrigo Malta, só que quando eu cheguei na casa dele, ele não tava. Então... Queria mandar um recado que eu não posso voltar na semana que vem. Eu bati lá, fiz uma brincadeira. Tô vendendo Bíblia. Ele vai, volta semana que vem. Eu falei, puta, vou perder a viagem. Perdi a piada. Perdi a piada. Piada excelente. Assim. Isso é bom. Isso é... Mas não conte, não conta fazer agora. O quê? Ia falar de Jesus, traição com beijo. Tá, queria agradecer também o Anderson, que com maestria tomou o meu lugar. Ficou meio ceboso. Talvez o Ganso tenha sentado aqui. Acho que sim. Mas a cadeira. Queria agradecer a sua presença no meu lugar e perguntar... e a Dani, Anderson? Que Dani? Aquela danificada que eu dei no seu cu! Muito obrigado! Muito bem, Wesley Zop. Para o nosso ouvinte, dê o seu tchau. Fale do nosso e-mail, WhatsApp e o grupo do Telegram. Falarei. No nosso e-mail é o autocríticas@chorume.com.br. O nosso WhatsApp é o DDD19 994955485. E o grupo do Telegram está no post, que você pode entrar lá, chamar ouvintes lameruxos, que é o pessoal que gosta de nos xingar, gosta de mandar uma mensagem direta pra gente, um bom dia, talvez. Sim, sei lá, o pessoal já criou bot de horóscopo mendigo. Sim, de nudes. De nudes, de resumos de podcasts. Sim, ficou muito bom o resumo do Febrino, foi excelente. Sim. Obrigado, Febrino. De qualquer maneira, obrigado. Obrigado, Febrino. Obrigado a todos os ouvintes e principalmente ao Febrino. Muito bem, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a volta de Gabriel Asbar, vocês são lindos. Agradecer a todos os ouvintes aí que têm contribuído para o crescimento e insurgência desse podcast maravilhoso que é o Chorume. Então até a próxima semana. Tchau.